Larga o videogame, tá na hora de jogar. Ousadia e alegria, eu vou esculachar nos jogos e diversão. Jogos e diversão, eu venço geral. A porra é séria, a porrada vai estancar. No Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, do Tekken, até no Guilty Gear, o Waku Waku 7. Se quiser pras Blue, eu jogo também. Você diz por aí que já bateu em 10. Eu já bati em mais de 100. Eu sou da pesada, E hoje vamos falar de uma série subestimada por muitos, desconhecida por tantos outros, que merecem todos queimar no inferno: Guilty Gear! Eu sou o Ilapso e estou aqui hoje com o Daigo! É nóis, essa bicheta aí, meu escuro sangue visível. Mamute! Eu gosto de jogar com Testament e Slayer, mas sobretudo eu gosto de Destroyers. Tengu do Kotaku! Aô, garotada! Invencível com King no Tekken e nunca derrotado com Sol no Guilty Gear, o Rictus! Caralho, joga de King? Como assim? É, eu jogo de King, jogo de Kazuya, e pra chegar no King tem que ganhar do Kazuya. Criatura maligna, você. Já enfrentei o seu King, já enfrentei o seu, estou gabaritado. Vamos preparar o Destroyer de matar todo mundo, enfiar a porrada, mandar Burst e partir pra treta na porradaria aérea, Air Combo, foda-se, tudo isso e muito mais depois dos e-mails e pau no cu do Testament, caralho, treta, porra! Ei, treta! O treta! Metal. coisa na sua casa que você sempre espera outra pessoa fazer? Sei lá, tipo, lavar louça. Não gosto de lavar louça. Que eu sempre espero outra pessoa fazer. Você deixa assim, vou esperar alguém fazer. Não vou fazer isso. Ah, sim, uma coisa. Eu odeio o telefone. Então eu sempre deixo os outros atenderem e nunca tendo telefone. Gente, isso é uma coisa que também não gosto de fazer, não. Isso, lavar louça. Mas aí eu, essa semana agora, cheguei num ponto em que eu tive que ter a triste constatação de que se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque eu tô morando sozinho. Aí, semana passada que eu tive uma operação, eu saí e tinha uma louça pra lavar que eu falei, quando eu voltar, eu lavo. Só que o voltar, que eu tava sendo na segunda de manhã, foi só sábado de tarde. Então aquela louça ficou lá. E parte dessa louça... Germinando. Parte dessa louça teve leite no meio e criou, né, fofo. E uma panela de macarrão que minha mãe tinha feito no dia anterior, que ela passou aqui em casa, que eu nem lembrava mais, azedou e deu bichos, vermezinhos, etc. E ficou uma delícia, assim. E aí eu tive a triste constatação de que já era. Marvin, agora é pra valer. E fudeu. E foi isso, cara. E eu perdi uma panela, porque a panela tá podre agora. Não adiantou lavar a panela. Eu perdi uma panela. E não, foi com isso. Você perdeu total a panela. Foi com isso que eu aprendi essa lição. Aconteceu uma infestação do Last of Us na panela. Exatamente isso. E nem fiz pipoca lá pra... Não teve nada disso, pessoal. É muito triste, cara. Eu tô dizendo isso por quê? Porque você não deve deixar pra amanhã o que você pode fazer agora. O que você pode fazer agora é enviar um e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com com suas críticas, sugestões e porradarias acerca de tudo que nós fazemos aqui no Baixo Frente Soco e Bans. Nós também temos o nosso grupo no Facebook, o nosso Facebook, a fanpage, e temos as nossas transmissões semanais no Twitch que você deve assistir porque faz muito bem pra sua saúde. Ah, falando nisso, vamos um dia jogar o multiplayer do The Last of Us? Vamos jogar o multiplayer do The Last of Us. Vamos fazer muita coisa. Aí você streama. Sim, poderíamos fazer isso. Inclusive, uma das opções que eu planejo oferecer pro pessoal depois que eu terminar o Devil May Cryzinho é fazer um The Last of Us. E aceito sugestões, sugerimentos podem ser feitos. Não adianta sugerir Halo 1 que eu não vou jogar. Mas pode ser que venha alguma coisa por aí. Rebeca, a gente recebeu um e-mail aqui, muito simpático, do pessoal da Game Champs. Eles estão organizando o Game Champs Arena 2013, que será lá em São Paulo no dia 31 de agosto, começando às 9 da matina e terminando às 5 lá no Santana, no bairro Santana. Tem metrô, então é tranquilo de chegar. Também não sei se o bairro é enorme, né? Eu sei que com certeza tem um metrô lá, porque tem um metrô Santana. Tem o site deles linkado nessa postagem, gamechamps.com.br, e haverá campeonatos de jogos. Vai ter uma matinee gamer, uma balada gamer, que não terá a Bruna Torres, né? Aparentemente. Mas, enfim, pode ser que seja bom assim mesmo. Vai ter um DJ e tudo. E haverá inscrições também pra torneios de Mortal Kombat, FIFA, Pro Evolution, Gran Turismo, Street Fighter Tekken e o Super Street Fighter 4. Se tivesse Marvel vs Capcom, até ia, mas não tem, não vou. Não pro torneio, pelo menos. Pô, ninguém nunca coloca Soul Calibur nesse sorteio. Não querem que você ganhe. Torneios. Querem que você pois ganhe. É o único jogo de luta que eu sei jogar bem. Aí nunca tem. Pois é, fica aí a dica, hein? Vai ter palestras também e apresentação. Vai ter cosplayers do Vega, hein? Você conhece o grupo Death Game Music? Não. Então é uma chance de conhecer. É um grupo que toca versões sinfônicas das músicas de Gamis. Então tá aí, fica a dica. 31 de agosto, das 9 às 17, no Santana. Game Champs Arena. Veja o site, Elias. E participe. Participem. Rebeca, Temos um bilhão de e-mails, mas a gente seleciona só um, porque o resto vem num pacote aí no fim do mês ou quando der, que a gente tá numa situação complicada. Então, por favor, eu vou trocar a música agora, vou tocar Dizirei, que é uma música imponente para a leitura. Nossa, Dizirei é muito bom. Ele voltou, Rebeca! Tem ela na trilha sonora do Dante's Inferno. E King of Fighters também, é a música do Fatal Fury também, é a música do Krauser. É. Quem voltou, Rebeca? Cara, gente... Eu tentei fugir de ler esse e-mail. Eu tentei jogar o Daigo pra ler esse e-mail, que ia ser muito interessante ele lendo esse e-mail. Eu tentei dar a dica de botar o Senhor da Eternidade. Daigo! É um momento especial do Baixo Fenso. O retorno do Cristo, salvador do fim do século do Baixo Fenso. E eu gostaria das suas opiniões acerca do que a Rebeca vai ler agora. Pois é, aí ele me arrastou. Ele me perseguiu até os confins do universo pra eu ler esse e-mail. Não, ele podia ter me pedido pra fazer isso. Eu fazia isso e com mais violência do que ele. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler e aí você vai dando as suas opiniões ao longo do e-mail, beleza? Por favor. Então vamos lá, gente. Esse é o e-mail do grande Saci de patinete. Ele voltou, gente. Ele retornou. Ele retornou do seu momento, da sua hibernação, e está de volta entre nós. E ele começa assim: eu mal sei como iniciar esse e-mail. Depois de um ano sem mandar um e-mail para o EGJ, eu até poderia dizer por que não mandei, mas o motivo é tão pífio que não vale nem a pena mencionar. Eu colei. E aí, Daigo? Um motivo pífio. O que você acha que ele ficou fazendo durante um ano que ele não mandou e-mail? Punheta. Estendeu a mão batendo punheta. É, 15 pra 16 anos. 15 pra 16 anos é a hora. It's the finest hour. Estendeu a mão. Ó, muito específico pra ser genérico, isso aí que você tá chutando. Já aconteceu com o que você conhece. Nossa, você já ouviu isso. Assim, lembro que eu trabalho no hospital já faz tempo. É verdade. Lembro também que você tá com a mão machucada aí. É, porque caiu um cilindro explosivo de metal em mim. Sua mão ficou inutilizada, né? Não só minha mão, como meu braço e meu ombro. Ai. Tipo isso. Ok, continuando. Venho aqui abrir o meu coração e falar de um jogo que nunca terminei e que por isso me gera angústia desde então. O jogo é Star Wars Knights of the Old Republic e foi no ano passado. Tive duas oportunidades de terminá-lo, porém, em uma, o jogo deu pau. E em outra, meu sobrinho apagou meu save game. E aí, Dag? Eu matava esse sobrinho com requintes de fúria, violência e dor. Explodir, BH. Ainda bem que eu nunca vou ser tio. Peraí, como é que você garante que você não vai ser tio? Eu vou morrer antes. Ah, então tudo bem. Isso, como caraca, assim? Aí, cara, vai ser muito maneiro se tua irmã aparecer grávida amanhã, assim. Fala isso. Countdown para a morte de Daigo, 9 meses. Não. Ok, continuando. Eu poderia terminá-lo agora. Eu tenho ele instalado em meu computador novo. Mas por estar em um ponto avançado do jogo e jogá-lo novamente, seria acabar com uma ótima sensação que tive, já que sua narrativa, mecânicas, jogabilidade e tantas outras coisas que me proporcionaram horas de diversão durante dias, algo que me deixa com não só um, mas dois pés atrás. Olha só. Bem difícil, não, né? Você é o Saci de patinete, como você vai ficar com dois pés atrás? Muito aliás, lembrado. Aliás, isso aí remete mais uma vez a síndrome da punheta mal batida. Tá com medo de terminar o jogo porque acha que não vai gostar. Tá com medinho. Tá com medo. Isso é uma coisa de fresco pra caralho. Sacou de fresco pra caralho. Meio bosta, né? Meio bosta. Mais ou menos. Eu gosto quando ele levanta com o joelho. Ele... Foi por causa da torada? O melhor pra mim é quando sai a foto do Dalton Big das costas. Ele dá Dalton Big de novo, não entendo. Alguém tem Dalton Big. Mais ou menos. E pra finalizar, o Saci de Patinete gostaria de parabenizar não só os quatro cavaleiros da escrotidão, como também todos os cavaleiros outros... da escrotidão, a saber, Dalton Vig, Ricardo Mack, Jardel Filho, que Deus o tenha, e qual é o quarto? Zé Maia, pronto. Não, Zé Maia não. Qual é o quarto, então? Bota aquele que... Perio, o quarto da escrotidão. Pra finalizar, gostaria de parabenizar não só os quatro cavaleiros da escrotidão, como também todos os outros tantos amigos da justiça que fazem hoje do EGJ um dos meus podcasts preferidos. Fazem hoje, ou seja, não era preferido antes. Ou seja, antes. ele parou esse ano pra procurar outras pessoas, talvez. Foi. Aí ele ficou ouvindo outros, aí viu que ninguém se equiparava pra frente soco e voltou. Gosto. Ou seja, ele caçou outros podcasts pra ser trilha sonora de punho. Não. Mais não, ou menos. Pô. Aí ele viu que os outros eram mais ou menos. Mais ou menos. E ele nunca imaginou que em um ano o podcast agregaria tanta qualidade. Mais ou menos. Teve muitos coninhos, já não sei se teve tanta qualidade assim. Pessoas se formando. Você vê que durante um ano ele ficou meio que ouvindo em stealth, né? Ele continuou acompanhando mais em stealth. Nesse um ano que ele ficou se mandando e-mail, ninguém se formou, não. Ah, não, a Débora se formou. A Débora se formou. Mas não mudou muita coisa, realmente. É verdade. Ah, teve mestres, cara. Ele já tinha terminado. Já tem tempo que ele era mestre. Ah, não, tem não. Tem não. Não sei. Não, tem um ano, é verdade. É, mais ou menos. Ô, Saci de Patinete, você ficou tanto tempo fora, a gente gostaria de ter mais notícias sobre você, o que você andou fazendo, além, né, do que o Dario já falou. Conta aí pra gente como anda a sua vida, como não, anda o seu... Não, vamos ler por semana pra compensar isso aí. Rebeca vai ler tudo. Não vou ler os próximos e-mails dele, só esse. Ah, não vai não. Antes que ele me mande de novo um e-mail falando que vai me levar pra tomar um vinho. Eu vi isso. Ele tinha tipo 13 anos. Vai beber vinho. Mas olha, Saci de Patinete, então um abraço pra você. Você fez falta nesses e-mails. Todo mundo sempre perguntou de você. Então. Ou não. Mais ou menos. Tinha aqueles que perguntavam pra zoar. É, a gente nunca sabe se isso é mesmo. O fato é que oficialmente hoje o nome da leitura, da sessão de leitura de e-mails do podcast é o Cantinho do Saci de Patinete. Foi. Pode não se lembrar. Virou o nome oficial, né? É o nome oficial. É o nome é esse, Cantinho. Porque os e-mails dele eram os mais épicos, né? Sim. É isso que nós tínhamos pra hoje. Hoje, leitura de e-mails era isso. Já demorou mais do que eu queria, inclusive. O fato é que nessa semana aí tivemos também, semana que passou e tá passando, né? Vamos ter um Baixo Front Pizza DLC 2.5 amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez não tem Daigo, terá Crush e não terá Daigo. Ninguém pode ter tudo de uma vez só. Amanhã é aniversário do Goku da Zoeira, que é o dia do amigo. Então zoem o Goku, que é o dia da zoeira. Parabéns, Goku. Parabéns, meio bosta. E foi na quinta-feira, né? Que é engraçado falar isso, porque ainda estamos na quarta, na hora que estamos gravando. Então, estou no passado falando do futuro no presente. Foi aniversário do Ninja Inimigo, completou aí todos os anos, velho pra caralho. Essa porra. Parabéns, Ninja. Parabéns. Continuem com o hashtag Estudo Ninja Inimigo Agora Vai, que é o sucesso do nosso vídeo. Agora vai. E parabéns. Parabéns pra Debs também, que conseguiu uma coisa que na Turuna que se consegue, que ela se formou. Debs terminou a faculdade. Parabéns, Debs. Debs agora é uma designer. É igual a Rebeca agora. Olha só. Agora estão, porra, ativamente intituladas. Uma design. Uma das designers. Design. E tem mais alguma coisa que ia acontecer. Acho que o Sr. Eternidade tá pra se formar também, mas quando ele falar que aparecer e falar que se formou, a gente avisa. E até lá, é isso aí. É isso. Continuem vivos e fortes. E agora é hora da treta. Vai, Daigo. Treta. Muita treta. Treta metálica. Treta metálica do futuro nojento, escroto, que se fudeu todo. Isso. Treta metálica, gente. Que isso? Ia ser um episódio com a Rebeca hoje, que faremos sobre a empresa que ela mais gosta no mundo, mas sim. O meu fica pra uma próxima. Fica pra uma próxima aí, mas vocês ficam... É uma verdadeira pré-terra. Em breve sairá sobre a maior provedora de felicidade gamer da minha vida. Olha que bonito isso. Até lá, amplexos efusivos a todos vocês e, quiçá, Deus esteja assaz presente em vossas vidas. De novembro de 1998, se eu não me engano, foi uma quarta-feira. Foi o dia mais feliz da minha, não, foi uma sexta-feira, da minha então vida de 12 anos de idade, porque no dia anterior minha mãe havia me dito que naquele dia de manhã eu ia acordar lá para as 7 da manhã, 8 da manhã, e o pai da minha irmã, que na época não havia nascido ainda, era só o marido da minha mãe, ia comigo no camelô, que é até aqui do lado de casa, 2 minutos andando aqui de onde eu moro agora, para comprar o meu PlayStation. Ei, olha! PlayStation! Nós fomos lá com a fortuna de R$240. Ah, velho! É dinheiro pra caralho! Na época era, hein? É, eu pago de plano de saúde essa porra hoje em dia. E aí, fui lá no Ari, que é um cara que até hoje tem uma loja de videogames aqui, ele só não é mais camelô, ele agora tem uma loja física, ele é um cidadão contribuinte. E compramos lá o PlayStation com dois controles e três jogos. E aí eu peguei de cara The King of Fighters 97, que, porra, era o sonho de jogar The King of Fighters em casa. Mas era um porte de merda do PlayStation. É, né? Nossa, merda. Mas tava ótimo. Vai falar pra mim. Tava. Eu achava lindo, maravilhoso aquilo. Era, porra, era. Caraca, o futuro era agora, literalmente. Não, agora não era, porque o loading era eterno, né? É, o loading era. Era aqueles 35 segundos de load entre luta, aquele sofrimento. O Street Fighter Anniversary Collection de PlayStation, que era o aniversário de 10 anos ainda de Street Fighter. Caralho. Estamos velhos. Era todo Street 2, né? Era todo Street 2 e o Super até o máximo, não passava disso não. Até porque o Street Fighter Alpha 3 tinha acabado de sair. O Anniversary nem funcionou, depois eu tive que trocar por não lembro o quê. E o terceiro jogo que eu joguei foi um jogo que eu via muito na casa de uns amigos meus, um em particular, a gente jogava muito, que aquele jogo pra mim era o jogo de luta que era a síntese da geração PlayStation, cara. O gráfico era fantástico, tocava metal pra caralho, você jogava o cara pro alto, podia bater nele no alto e foda-se, o cara não caia no chão nunca, que era o Guilty Gear. Que jogo absolutamente, motherfuckingamente foda era aquela porra daquele jogo. Mesmo o primeiro Guilty Gear pra época, ele era bem impressionante, assim. Porque ele era estouradão, os sprites dos personagens, mas a animação era muito, muito fluida. E os cenários eram animais, assim, muito detalhados, coloridos. Os cenários eram muito bonitos, os efeitos dos golpes também. Sim. O templo do Justice. Tudo funciona. O casarão a música do era maravilhosa! Ah! Isso, porra, é um tópico à parte, né? Eu já adianto que eu acho a melhor trilha sonora de... É metaleiro, foda, né? Não... É complicado. O jogo de luta é de longe a melhor trilha sonora disponível no mercado. Apesar das versões cantadas, né? Falaremos sobre isso. Não, peraí, eu tenho algo a oferecer sobre isso. Falaremos sobre isso. Esse, o Guilty Gear foi a primeira vez que eu ouvi em sã consciência falar Dark Systems. Dark Systems, eu conheço quem publicava pra eles, que era Semin. É, pois é, tá por aí até hoje. Opa! Mas isso foi até depois, até. No começo, no Japão, a Arc System Works publicava os próprios jogos, e o primeiro Guilty Gear foi publicado pela Atlus, nos Estados Unidos. Sim. Sucesso, começando aí. Olha só. A Atlus trazendo coisas do Japão. Eu fui dar uma olhada aqui no histórico da Arc Systems, e aí, curiosidade, né? Não dá curiosidade porra nenhuma, porque ia gravar esse programa. E aí, tava vendo lá a maioria das coisas que eles fizeram entre 88, que foi quando fundaram, até o Guilty Gear em 98, 97 na verdade, foi no Japão, foi ports de coisas pra Sega, Battletoads, Double Dragon. E a única coisa que eu vi assim que era original deles, que me chamou a atenção, foi um jogo de Jill Ranger. Né? Caralho, hein? Nossa. Famoso Mighty Morphin Power Ranger. Nossa. Que foi a Angel que publicou ainda, né? Qual que era esse Dinesco? É um cabeçudo. É o platformer. É o platformer, é um platformer cabeçudão. Pode crer. Tipo aquele Kamen Rider Gundam e Black... Pode crer. E o Black SD que sempre... Pois é. Aliás, o Gundek não é deles não, né? Rapaz, eu... não sei, mas eu posso ter lido esse nome quando eu procurei hoje. Eu sei que é da Semi, não sei se é da Ark. Pois é, não que eu tenha feito uma busca muito, muito profunda, né? Eu procurei na Wikipedia, mas... mas talvez fosse, sim. Mas nada que tenha me chamado a atenção, além do Jill Ranger, né? Claro, até 98. E aí eles chegam, porra, excelente forma de você trazer o seu primeiro jogo original de peso, né? O breakthrough, assim, com um jogo foda desse jeito. É, o arregaça tudo, assim. Pois é. Cara, eu lembro até hoje, a primeira vez que, assim, eu tava na Pro Games, que era perto de onde eu morava, na zona norte. Caraca, Pro Games, cara, agora veio aquele bonequinho na minha cabeça. esse mesmo. Anos 90. E aí eu fui lá na Pro Games e tal, e aí um cara apareceu com o jogo e... Primeira vez que alguém fez um destroyer, tipo, a casa veio abaixo, assim. Pois é, né? Caralho, que destroyer. Como é que você fez isso? Tipo isso. E porque na época também não tinha acesso fácil à internet, FAQ, lista de golpe e tal. Então você tinha que ir aprendendo as coisas meio na sorte. É. E era bem era foda. Na unha. Era na unha exatamente, mesmo. Era na unha. Ainda não tinha saído a Gamers que ensinando os golpes. Pois não, é. Mas ainda era cara. Gamers era cara. Era meio carinha. Mas era boa. Se eu não me engano, acho que quando você escolhe o personagem, ele aparecia uns 2-3 golpes no máximo pra você não ficar perdidão no jogo. Durante o loading aparecem uns 3. Durante o loadingzinho. O loading não era tão longo, então você tinha que correr. Pois é. Um segundo de memória. Ainda tem isso, assim, pra jogo de PlayStation na época, ele carregava muito rápido, cara. Sim. Ia jogar lá The King of Fighters, né? Ficava lá meia hora vendo a foto assim, do King. Assim, de 5 a 10 segundos você já tava quebrando o pau. Isso é muito amor. Aquela fluidez formidável, parecia que tava jogando arcade praticamente, né? Era só o tempo de dar o gole na Coca-Cola e começar a jogar. É, o foda era quando você tomava o Destroyer e a sua partida durava 5 segundos também. Pois é, por isso que eu tinha o jogo em casa, né? Pra ter esse problema. A palhaçada da época é que o Destroyer levava os dois rounds. Os dois rounds, né? Depois até mudaram. Isso também era muito agressivo. E não era, raro. Completamente. Não raro no primeiro round contra o Justice. Você tomava um tomava de graça. Primeiro golpe que você tomava, você já ficava com aquela cara de what the fuck, velho. Nem comecei essa merda. Não, e o pior não era nem isso, né? Isso já é um negócio um pouco mais curioso do jogo. É, na época do primeiro Guilty Gear, você tinha a Justice e o Testament como personagem secreto. Até aí nenhum segredo, você terminava o jogo e liberava os dois. O que pouca gente sabia é que a Baiken também tava no primeiro Guilty Gear. Tava. E era coisa... código, né? Quem lê a revista sabia do código. Pra aí achar que a Baiken era com o inferno. Aí que tá, porque na verdade dava pra destravar no braço. Só que era quase impossível. Porque você tinha que zerar sem perder. Exatamente. Você tinha que zerar aquela bagaça sem perder um round. E era praticamente impossível, porque invariavelmente você acabava tomando um Destroyer e acabou a graça, né? E aí o problema é que você chegava na Baiken e ela tinha uma manha muito filho da puta, que assim, ela tirava a sua vida só o suficiente pra ela ter mais do que você, e ela ficava dando Shoryuken pra sempre e saía da tela, e você não conseguia pegar ela de volta. Tipo, você subisse junto e te acertava. É, ela ficava voando e o tempo acabava e você não conseguia alcançar. E você não conseguia alcançar e você se fudia. Marvel vs Capcom 3 em 98, né, cara? Que maravilha. Tipo isso. Eu confesso pra vocês que eu não me lembro de saber da Baiken no primeiro. Realmente não me lembro. Era muito underground na época. A Gamers mostrou num códigozinho pequeno em uma das outras edições. Não foi nem na mesma. Eu nem lembro, cara, como é que eu descobri que dava pra pegar. Mas agora ela, pra mim, é orgânica, né, dentro da série, então realmente já não... Sim, ela já tá integrada. Ela era apelona no primeiro, mas nunca mais foi em nenhum outro jogo da série. Pois é. Né? Aí eu tenho que discordar. Ah, cara, que isso? Vai ficar só na manhã do Tatanigaeshi? Não, pior que não, cara. O que foda é assim, cara. É, a gente vai começar a entrar em mérito de gameplay, né? A personagem, a Baiken, ela funciona na base do contra-ataque, né? Essencialmente falando. Acho que 90% da move list dela você faz durante a animação de bloqueio. Então, o cara te bate, você bloca, você faz um comando, ela atira um coelho da cartola diferente pra cada botão que você usa. Então, na verdade, assim, era meio complexo isso daí, porque você era obrigado a atacar ela. Pois é. Não, você tinha que atacar sempre, né? Você tinha que atacar sempre e ela te dava counter sempre. No primeiro, a velocidade dela era absurda, cara. Ela corria de um lado do outro na tela, peidando assim. Esse aspecto de lembrar de como funciona a mecânica da bike é interessante, como ia longe na diferenciação de mecânicas já desde esse primeiro jogo, né? Cada personagem era um personagem, tipo Potemkin conseguia dar dash no ar. É uma marca da própria, dos jogos de luta da Arc System Works, é que cada personagem é muito único, assim, né? É. Dentro do elenco, assim, diferente de um Street Fighter, por exemplo. Cada personagem tem particularidades muito específicas que você tem que aprender de verdade pra você ser bom com ele, assim. É porque, por mais que, sei lá, o Sol e o Kiski são parecidos, tá? Tudo bem, são os protagonistas, isso é um padrão de jogo de luta. Uh-huh. Mas mesmo dentro das semelhanças que eles guardam entre si, se for comparar um Ryu e Ken, né, com o Kiski e Sol Bad Guy, é absurda a diferença, né? Sim, com certeza. A gama de diferenças entre os dois. Mesmo que você pegue, sei lá, o Ryu e o Ken no Alpha 3, que é quando são mais diferentes um do outro, sabe? Uhum. É bastante diferente ainda. Então... Nem ainda conseguiu voltar pra trás nos 33, que eles são iguais de novo. É, padrão. Isso é Capcom. Né? Mas vamos falar de coisa boa. E tem toda essa coisa, a coisa do juggling, que na época era, sei lá, tipo, o primeiro jogo que eu vi com juggling. Eu não lembro, pelo menos, de nenhum outro. Tinha Marvel vs Capcom, mas saiu depois. A série Versus era um juggling mais simplesinho. Você dava 6 hits no máximo e jogava. Mas era um juggling programado. Isso dentro do 2D, né? Desconsiderando aí Tekken. Esquece essa galera. Na época já tinha o Tekken 2, né? Exatamente. Já tinha o 3 até, né? 97 pra 98. Já tinha o 3. Então, assim, dentro da mecânica de 2D, a coisa do juggling juggling ocasional. O cara tá caindo, bate nele. Isso eu pelo menos nunca tinha visto em jogo nenhum, né? É claro que, pô, eu tinha 12 anos e o contato que eu tinha com o jogo de luta naquela época era Street Fighter, Tekken e Mortal Kombat, né? Não ia... E The King of Fighters, claro. Não ia muito Mortal longe Kombat disso. Nunca teve nenhum juggling. É, então assim... No máximo, dois hits, né? Você dava coisas... dois tocos alto e o cara voava longe. São jogos que sempre foram muito mais convencionais, né? E aí vem essa coisa do Guilty Gear com toda essa dose de Japão embutida e cospe na sua cara com todas essas diferenças. Aliás, é o primeiro anime game, né? Anime game, né? É. E ele, que não é de no anime. Ele veio justamente na crista da onda da febre do anime, assim, né? É, pra tipo, gente aqui, né? Quando explodiu, ele chegou junto. E isso eu acho que foi muito... Parte do sucesso dele foi justamente por causa disso, desse timing do lançamento dele, né? Porque... só aqui, como no ocidente todo, praticamente. É, porque era praticamente você jogar um anime de luta, o Guilty Gear. Seja pelas animações, pelo design dos personagens, pelos cenários, enfim. É pela própria história, né? Que é bem animezão, assim, a história. Animezão nervoso, Chame. E eu acho que muito do sucesso, além do jogo ser excelente, se deve a isso, né? E é numa época que a gente tava começando a ter mais acesso a essas coisas de animação, embora, né, via mais o que passava na manchete, né? 98 era Yu Hakusho e Super Campeões, beleza. Mas, sobretudo, Tengu e o Rictus, que moram em São Paulo, né? Com liberdade. Tinha umas coisas mais agressivas, tipo, sei lá, Armitage, aquela da garotinha. Tinha, né? Opa. Essas coisas agressivas e você... A gente Aika. É a mesma coisa. É aquele Scroll. Nível, aquele Digi Scroll. Aquele nível de agressividade que você só via nessas coisas mais... não underground, né? Mas essas coisas que não estavam lá na superfície do SBR. Makai Tenshou. Makai Tenshou. Puta que pariu. Makai Tenshou passou no Locomotion, passou, eu acho. Né? Passou. Passou todo retalhado ali. Mas passou. Eu acho ótimo. Passou. É melhor que nada. E... sei lá, Nightstalker. Essas coisas assim, né? E Guilty Gear era muito isso, né? Era. Porque o máximo que a gente tinha aqui de coisa assim diferente, mas japonesa, era The King of Fighters, né? Porque, sei lá, a Mai usava biquíni mini. É, sim. Eu não ia muito longe. Código, as tetas balangavam pra caralho. Pois é, mas ainda era uma coisa mais convencional, né? Era suficientemente familiar, não era coisa agressiva. Você podia jogar com seu irmão do lado. Podia jogar com teu pai do lado, né? Guilty Gear já era um negócio mais, porra, botar um Potemkin lá e o cara, que porra é essa, meu irmão? Bagulho, o cara, bike, né? O cara três. O cara três vezes maior que o Goro Daimon. O outro lá pra... Não, tinha personagem lá que eu ficava olhando e ficava pensando, mano, esse bicho deve ser muito viado, mano, fora das lutas. era um look que rolava no Japão, né? Influenciado por anime, por mangá, a cultura deles, em geral. Que é exatamente, que era uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado, que a gente só vai no McDonald's, assiste musical da Disney e filme europeu e acha que é o cara diferente, né? O próprio Testament. No começo, é homem, né? No começo todo mundo olhava aquilo ali e achava que, nossa, é a morte, né? Nossa. É uma mina. Pô, que mina gostosa, né, cara? Então por aqui gritavam, caralho, velho, essa mulher, puta que pariu. Essa mulher, né? É, pois é. Tipo isso. A galera que jogava The King of Fighters já não caía tanto nessa onda aí, não, porque tava acostumado com o Benimaru, né? Então homem com de fora já não... Né? Mas aí tinha a galera que falou, porra, gostosa, né? Só podia ter um peito, né? Falava, então as criaturas que falavam que o Chris era mulher... Então no máximo, essa Chris aí é mó gatinho. Isso é uma onda muito errada, cara. É muito errado. Você fala assim, pô, maneiro esse personagem aí. Pô, então, mas é um cara, entendeu? Vai dar um prefe nisso aí. É, isso aí vai dar um ruim se você falar isso aí de novo pra mim, meu filho. Fala de novo! Inclusive, a gente possivelmente vai tocar nesse assunto, mas... Bridget, né? Bridão, o famoso Bridão. O trap, o trap. Everybody's gay for Bridget. Ai. Mas... É um negócio que ficou, né? O próprio Daisuke Shuatara, ele comentou aí numa entrevista aí na Famitsu há eras atrás que na época que ele bolou a Baiken, ele bolou a Baiken porque quando ele leu e depois assistiu, né, o Rurouni Kenshin, né, que passou aqui como Samurai X, ele jurava de pé junto que era uma mina. Caralho. Inclusive porque quando passou o anime, o Kenshin Himura era dublado por uma mina. Mulher. É, Mayu Suzukawa. Suzukaze Mayu. É, Mayu Suzukaze. Tanto que a Baiken nitidamente é um personagem de Samurai Shodown geográfico totalmente situado em Guilty Gear, né? Quase isso. Pois é, pode colocar ela naquele Samurai Showdown que o Atsuki... O Atsuki bolou... Desenvolveu, que pronto, frente, ninguém vai notar a diferença. Passa tranquilo. Só botar ele pra desenhar que ninguém vai perceber. gosta muito de falar que fulano é gênio, videogame, ah, Kojima é gênio, Suda Goichi é gênio. Pra mim, gênio é esse cara, meu irmão. Mas gênio é o cara que desenha, compõe, dubla, anima, mistura, duas, faz dinheiro. Faço sozinho essa porra mesmo e foda-se. Não é que ele é gênio, é que ele é herói. Ele é herói, é. É um nível o cara acima. É herói. É um nível ele acima. Ele fez o jogo quase sozinho, assim. Ele é muito foda, ele é um cara muito foda. Se não me engano, ele desenvolve de fato, né? Se não me engano, ele programa. Sim, até. Sim, ele programa. Ele é a mão na massa. Pois é, então vamos listar a né? Os últimos jogos é que ele não tem mexido. Mais a dele. Tá virando Spielberg, né? Produtor agora. Não, nem é isso. É porque Blaze Blue é só um inputzinho que ele só deu. Só assim, né? Praticamente. E ele compõe também, se não me engano. Não. É, sim. Mas o Blaze Blue ele tem três músicas só, o resto não é dele. É. Sim, mas por exemplo, o Xurge aí, o próximo Guilty Gear, ele tem composição dele. Aí é tudo dele. Mas sim. Assim, o Daisuke Shuatara, então, ele programou, fez parte da programação, ele é o criador da série, dos personagens, da história, etc. Ele é compositor dos primeiros jogos, do primeiro, pelo menos todo, né, ele. Sim, isso. A maioria dos tem primeiros jogos... Tem um remixezinho do Nobuo Uematsu, mas é de brodagem. É, aí, brodagem da justiça. É, e chegou a dublar o Soul Bad Guy e o Mother Soul durante um bom tempo, né, agora que parou, né, partido do... E fez o character design até o X, pelo menos, né. Isso aqui foi substituído. Não deveria ter sido, não. Eu gosto muito mais dele do que do cara que faz agora. Acho que o cara que faz agora é muito... O desenho do cara é muito limpinho, assim. Eu preferi o sujão. Uma coisa que pouca gente sabe sobre ele é que, na verdade, ele não nasceu no Japão. É, ele é sul-africano. Ele é sul-africano. Ele é o quê? Ele é sul-africano. Não, mas ele tem pai japonês. Cadê as câmeras? Caraca. Só uma pegadinha, só pode. Pegadinha. Até aí, mano, o cara é japonês, velho. Isso é muito errado. Se o gatinho dá a luz dentro do forno, sai gatinho ou sai bolinho, velho? O cara é japonês e ponto final. Cara, nasceu em Joanesburgo, África do Sul, cara. Sim. Inferno. Cara, os pais desse cara foram fazer em Joanesburgo. Ah, curtiam umas férias, né, cara? Sei lá. Dar rolé, ouvir um reggae. Trabalhar pra Odebrecht, né? 73. É. Falar carnaval, feriado, né, pô? 73 era a época punk lá, cara. Tava no meio da porra. Tá vendo? Provavelmente o mais proeminente desenvolvedor de jogos japonês da África do Sul de todos os tempos. Pois é. É, e ele também, ele foi da SNK também. Foi. Shuatai. Ele teve uma passagem pela SNK. Fez escola, né? Fez estágio. A SNK não punha, né? Não. A SNK ele só programava mesmo. Ele foi developer do... Ele foi programador do Last Blade. Eita, nós, primeiro Last Blade. Isso explica muita coisa. Então foi até depois, né? Porque o The Last Blade saiu depois já do Guilty Gear, o primeiro, né? Foi. Não, olhei aqui a data, o primeiro The Last Blade 97. Então foi concomitante ali. Pô, o cara desenvolveu dois jogos ao mesmo tempo, cara. A cara do gol. Tá vendo como ele é foda, meu? Esse cara é o poder da África, meu irmão. É, isso é... Se demole a Baiken, ele quis colocar lá, não deixaram, ele falou, tá bom, então, vou fazer um jogo só pra colocar ela, então. Querem colocar eu aqui. Cair de humoria com a minha personagem, vou inventar outra coisa, assim. Eu confesso que eu acho a Millie um pouco parecida com aquela menina do The Last Blade, né? A Yuki. Mas vem, japonesa, loura, com espada e lança, e pronto. Não tem muita diferença mesmo. Gostei de saber, cara, que ele fez The Last Blade durante o mesmo tempo. O cara é pica, cara. Não, ele é pica. Porra, ele é monstruoso. Vocês aí... Não vocês que estão aqui, mas o pessoal por aí falando bem de Kojima. Ô, Mamute, cadê o Kojima agora? Onde está sendo isso agora? O Kojima tá fazendo cinema ali, achando que tá fazendo cinema. Você faz o favor de enfiar o Kojima no centro do seu cu, rapaz? Que grosseria com o nosso amigo. Eu tô aqui, cara. Que deselegante. É pra isso que eu existo. Esse ganhou 15 mil foda points comigo agora, esse cara. Agora que eu aprendi mais sobre ele. Muito bom, cara. O cara é muito bom, cara. E assim, falar um pouquinho da... Já falou da jogabilidade aqui. Vamos então pro boldo do Guilty Gear, que... Um dos boldos, né? Que é a trilha sonora. Desta obra de arte fenomenal. O Rictus foi quem me apresentou, de fato, a trilha sonora do Guilty Gear. Já tem muitos anos isso até. E na época eu nem sabia, não fazia ideia direito quem era Kitadani. Ah, o cara canta One Piece. Mas ainda não fazia ideia. Eu não tinha chegado, mano. Ele não era do Jam, Não, One Piece é leio desde que a... Você ainda não tinha chegado no desenho. Mesmo porque você não viu o desenho. Nunca vi. Mas não conhecia que tá dando. Ele não fazia parte do Jump Project ainda. Então nem sabia quem ele era. No máximo era o cara do One Piece. E aí, cara, vi as versões cantadas, cara. Que inferno. A do Lápis Lazuli, né? Que ainda por cima mexia nos arranjos. Fazia aquela... Ruim, cara. Exatamente. E daí, pior que o Rick me apresentou. Aqui, ouve isso aqui. É muito ruim. Aí eu fui ouvir. É muito ruim, cara. O melhor é o jeito que apresenta. Por que que fizeram isso, cara? Com as músicas do jogo. Mas, enfim, Lápis Lazuli, parabéns. É, Kitadani faz excelentes músicas de anime, Jump Project, mas um inferno. A banda e... Vamos ficar com a trilha sonora do jogo mesmo, que é... Não, muito... mas sim. Aí tem o contraponto do Lápis Lazuli. Que é? São os discos com vocal em inglês, que tem alguns vocais do próprio Shuatari, e tem de um cara chamado Jason Miller, que é dublador, e tem uma banda de metal industrial chamada Godhead. Que é o... São dois discos, é o Live in New York e o Live in LA. Deixa eu ouvir falar. Ali tem poder. Desse Jason Miller. Ali tem poder. E o Shuatari, porque ele canta imitando o Glenn Danzig. Olha só. Também conhecido no Brasil como Peterson, né? É, o Peterson. Agora essa piada foi muito específica, acho que ninguém entendeu, mas beleza. Tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô, seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filho da puta sumiu. Tu tá fudido comigo, hein? Pode deixar, eu vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu cu até tu engasgar. Se esse arrombado tiver aqui, eu vou fuder meio mundo. Eu vou comer aquele cu de lata com a minha piroca dura. O que eu mais gosto da trilha do Guilty Gear, que deve ser a mesma coisa que vocês gostam, é que é toda de metal. Uhum. Mamute tem esse cabelão de metal até hoje, né? É o mais metaleiro de espírito aqui, provavelmente. Mamute, eu quero que você me diga a sua impressão, você que tá muito quietinho aí, da trilha sonora do Guilty Gear. Cara, eu me amarro na trilha sonora do Guilty Gear. Eu nunca joguei, não sou que nem vocês que jogaram, tipo, vários Guilty Gear, né? Eu lembro de ter jogado no máximo dois, assim, porque eu fui descobrir esse jogo já no PlayStation 2, na verdade, a série. Você jogou os dois que saíram, que importam pra PlayStation 2, né? O X e o X2. Na verdade, eu joguei o Alpha Core bolado, que você tem que usar LR pra virar. Ah, que é um... Então você viu ruim. Exatamente, joguei o ruim depois que eu fui jogar o original. Mas eu gostava assim da parada do jogo, que o de PlayStation 2 já tinha um negócio que era muito bem mandado, que ele era todo renderizado em HD. Porra, um negócio que não tinha jogo de luta, você via aquele. Ou tinha pouco, né? Você via aquele maluquinho lá, porra, é tudo brilhando direitinho, você via cada sprite do cara direitinho. Porra, tu dava um ataque, tu empurrava, porra, era tudo muito maneiro. E aí, porra, tu chega lá pra. Vou jogar esse joguinho aqui. Aí tu começa a olhar, tu fala. E essa música que é boa, essa edição de personagem. Pois é, vou ficar ouvindo aqui. É, que isso é legal. Aí que, pô, maneiro essa musiquinha também da tela de loading de batalha, né? Aí você entra na batalha e você fala, então, gente, vamos deixar o jogo pra lá, deixar só a música do que é que tá sensacional, né? Deixa eu falar um negócio. O primeiro cenário no qual eu joguei foi o Dr. Baldhead. Aquele funkinho dele, aquela musiquinha. Eu larguei o controle, dei um tapa na mão do cara e falei, vamos ver essa porra aí. Vamos ver essa porra aí. Eu quero jogar, vai tomar no seu cu, vamos ver essa porra aí. Mas o próprio jogo, o Guilty Gear, é cheio de referências de metal, né? Exatamente. Os nomes dos personagens, quase todos, eu acho, são referências a ou membros de bandas de metal ou a banda de metal. Exatamente, né? E ultimamente agora estão começando a dar uma variada na música, que é onde tá começando a ficar zoeira. Tipo, tem um personagem chamado Abba, né? Não precisamos ir lá. Mas aí, olha só, Daigo, tudo bem. O Kai Kiske, que é inspirado no Michael Kiske, que foi o cara do... No Kai Hansen, né? É porque o Kai, que eles botaram KY, né? Ficou... Péssima romanização, né? E o Kai Hansen também, porra. Kai Hansen é ídolo pra mim. Eles, com certeza, pode ter certeza que eles têm ABBA como referência, né? Então, quando você pega a referência da referência, não tem problema. É, vale. Se for inclusive, tem muitos ataques dos personagens, tem muitas referências aí a outros caras não tão pesados assim, que é sutilmente colocados dentro do universo do jogo, né? Tinha metalzinho farofa também. É, com certeza, né? Tinha lá um Ride the Lightning, tem lá o teu próprio Axel, tem... Então tem umas referências aí bem óbvias, né? O próprio Soul Bad Guy, né? Do Mr. Bad Guy, que era um apelido que o Freddie Mercury tinha. O nome verdadeiro do Soul é Frederick. Slayer, exatamente, né? Isso daí é uma coisa, inclusive, que a gente só foi descobrir lá na história do XX, quando você faz aquela porra toda do Story Mode. Aí aparece... Cara, esse é o negócio mais... bizarro que eu acho do todo o universo do Guilty Gear. O nome do cara fodão é aquele mano lá. É, o Raul Otoko, né? É, aquele brother. Ah, não, o Otoko, aquele cara ali. É, aquele cara ali, velho, tipo, quem que é o chefão, quem que é o vilão, quem que é o cara que todo mundo quer matar? É aquele cara ali. Cara ali, aquele cara. Tá ligado? Aquele brother ali. Isso é uma falha crítica da língua japonesa, né, cara? O fato de não ter, sei lá, um ele, tipo, ele, tudo bem que ia ficar esquisito, né, super poderoso, ele, mas, né, ele. Não tem a palavra assim, aquele, né, que sei lá, acho que ano só ia ficar esquisito, né, tem que ser ano Otoko, aquele Manolo. Aquele Zezinho ali. Exatamente. E se fosse hoje em dia, teria saído de algum anime desses de exorcismo, né, tipo, Crono, aquele Crino Crusade, ou... Ei, alguma Grey, coisa assim, é, possivelmente. Aquilo ali já tem imitação de Guilty Gear pra caralho? Pois é, é verdade, é verdade. Então aí naquele story mode lá que a gente descobre algumas coisas que não ficaram muito claras pra quem jogou o primeiro ou pra quem jogou o X, né? A própria questão dos Gears, a própria questão da Dizzy, que acho que é a criatura de 3 anos mais visualmente agradável da face da Terra. Mas é que tá, é pedofilia ou não? Que isso, ela tem 3 anos. Johnny, eu respeito, não, mas ela... se ele quer fazer aquilo, deixa ele fazer. Ela é um anjo demônio, né? Então, tipo, se ela é parte anjo, parte dela não tem sexo. Ela é um gemelinho, é mais feio ainda. É, né? Então, assim, não sei, não sei. Mas também não me importa, porque eu e o Rick, a gente tem um amigo que usa o nick Dizzy pra tudo. Então, assim, Dizzy pra mim é um homem. Então, Não, aí eu não aceito, porque isso transforma o Johnny num viado. Não gosto, não achei legal. Não gosto. Achei meio bosta. Inclusive, essa é uma questão meio complicada, viu? Porque o Johnny, ele é praticamente uma personificação de Don Juan com a pica das galáxias do negócio, né? Porque... conforme você vai juntando a história dos personagens, né, fica claro que ele é um personagem que, assim como o Slayer, inclusive, os caras estão de boa. Tipo, o torneio, os Gears, tipo, a guerra estourando pra cima e pra baixo, e os caras estão fazendo o dele só. O cara não é que nem o cara. O Slayer não liga, enfim. Não, o Slayer. Eu quero matar gente. É, inclusive o Slayer, quando você luta com ele, você vê que ele tem toda uma pose assim de deboche. Você derrota o cara tipo cai, assim, com uma cara de bunda. Ele levanta depois que você derrota ele. Exatamente. Ele não morreu. É, o cara é imortal, né? O cara é um vampiro imortal, fudido, né? Ele foi o fundador lá da Guilda dos Assassinos. Ele veio porque ele acha, tá achando muita putaria que fizeram com a guilda. Não, vou fechar esse boteco aí. Ah, o cara tem um monóculo e fuma cachimbo, porra. Ele tá exato. Olha o cavanhaque dele, velho. Pois é, porra, eu acho que vou fazer o barbudo. Não, o cara te dá um destroyer e que compõe um haikai na hora, porra. É. Cara, fantástico. Ele é quase inclusive, um rio da espada de madeira. É quase. Inclusive, né, vocês comentaram do destroyer dele. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Quando você solta o destroyer deles, alguma vez vocês pegaram ele falando o mesmo texto? Acho que na versão americana não muda, não. Acho que na japonesa que muda. Então, é porque na aí versão... Aí o Tengu vai me dar a mão nisso aí. Então, porque eu me lembro de ter ido atrás disso na época e eu lembro que era um número bem acima do esperado, né? Se não me engano, era um número até de 4 dígitos de frases diferentes que o cara faz no Discord. Se é isso mesmo? É que, na verdade, né, o cara, quando o cara programou isso daí, o cara teve uma sacada de gênio, né, porque o dublador dele, ele, do Slayer, né, ele gravou os fonemas e o cara... Ah, depois ele foi juntando, tá? O cara foi reaproveitando o áudio pra ir formando as frases diferentes, mas aí o cara pegou uma caralhada, assim, de... E o Japão é o país mais avançado nesse tipo de processamento digital do mundo, porque eles não têm, a fonética deles é tão simples que não tem paroxítona. É, não é sacanagem não, isso é verdade. O professor meu fez doutorado lá por isso. E aí, tipo, se o cara falou o alfabeto inteiro, A, I, E, Na, Nui, No, Leo, pronto, você faz o alfabeto japonês inteiro. Acabou. É, acabou, não tem transcriturização, né? Então, foda-se, acabou. Acabou. É limitado a esse ponto. Talvez o Havaí pudesse superar o Japão, mas não tem interesse nisso. O cara faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele pode colocar o Slayer cantando a Pegasus Fantasy na hora de destroyer. É, não. Provavelmente. Ou recitando, no mínimo, né? O cara, de fato, é isso. Ele compõe um poema na hora e, se não me engano, ele lê o Haikai, não lê? O sim, Haikai que ele sim, compõe? Sim, sim, ele lê. olhando aqui a ficha do dublador do Slayer. Cara, ele dublou o Astro Boy original. Uou! Peraí, quem que é? Ie Masakayumi. Porra! Esse maluco é monstro. Tá dublou Big X, dublou Ashitano Joe, cara, dublou o Kashan original, dublou o Polimar original. Cara, é foda. Tá, aproveita tá, que você tá. Aproveita que você tá com a Cersei aí fácil. Só bate o olho no dublador do Johnny, que acho que a galera dessa geração tá um pouco mais familiarizada com ele. Noriu Akamoto, pô. Noriu Akamoto, é ídolo. De Deus, o cara é mesmo. Exatamente. Então, viu Tigueira, além de. O dublador é tiro e mestre Kung Fu. Ah, toma. Falando em Johnny, alguém aqui nessa conferência fez um cosplay de Johnny já. Oi? É, exatamente. Achei que foi você, cara. Lembra daquela peruca loura que rodou aquele Anime Friends aquele ano? Era dele? Era um cosplay de Johnny, pô. Jesus. Era um cosplay de Johnny. Inclusive aí, quem conseguir a foto de lapso com a peruca loura ganhou o prêmio secreto do Baixo Fensoco. Que nunca será revelado, que nunca vai conseguir essa foto. É verdade. Não enche as pessoas de esperança, cara. Na verdade, é possível conseguir essa foto. E eu sei onde dá pra conseguir. Foda-se! Ninguém procurar, não. Presença desses dubladores de peso, né, cara? Eles foram entrando depois, na verdade, né? Porque no primeiro jogo é uma galera. O jogo era muito. Tinha um pessoal, pouca gente famosa mesmo, né? Era assim. Tinha uns 3 ou 4 que eram realmente grandes ali. Acho que era o Kate Namba, que é o Axel, o Ricardo. Não, o Ricardo Midorikawa, não. O Takeshi Kusama, né? O Torantos, que era o Kai. Tinha a Kurogi Satomi, que era Mei. E agora eu esqueci o resto. Passou. Esse dublador do Johnny aí, que entrou depois, né? O Norio Akamoto. Quando a série ganhou o nome, né? Então assim, não, vamos colocar uma galera legal aqui. O cara dublou o Monstro Céu, né? Só isso. Ei. Entre outras coisas. A gente tava começando a falar da história do jogo. O jogo se passa na década de 80 do século 22. Começa lá um. Deve ser um daqueles jogos, né? Eu não tive o original, acho que nenhum de nós aqui, infelizmente, teve. Que a história era a história contada pelo manualzinho, pelo encartezinho, né? Sim, grande parte. Na época ainda funcionava assim. E em 2180... Apesar do final ter falas, você não sacava direito o que estava acontecendo. Pois é, né? Em 2180, a humanidade resolve o problema de abastecimento de energia, descobrindo uma fonte infinita de energia que a gente chama de magia. Mágica. Por que não, né? Por que chamar por outro nome? Porque é um argumento fantástico. Tipo, porém... I don't have to explain shit, it's magic. It's a kind of magic. já juntou o Queen ali. Não é pronto, nem por isso as guerras cessaram na humanidade. E, em particular, passa a ter os chamados Gears, que são uma fusão de seres humanos com magia, né? É, homúnculos, né? São seres mecânicos animados à base de magia. E aí tem uma guerra, dos Gears se rebelam, né? Você cria um robô pro robô se rebelar, né? Igualmente, os Gears se rebelam, né? Iniciam as cruzadas, né, do século 22, e a ordem sagrada do Caralho A4, o Seikishidan, que é a ordem do Kaikisuke, né, da qual ele ainda faz parte, né? A galerinha de branco. O sol entra e sai. E tem o Cliff que se aposenta, que é o antigo líder. É, o velhinho. Porra, então, mas vamos lá. Tecnicamente. Não é da ordem, não? Porque então. Eu lembro que tem um jogo que é o Order Sol. Ele foi e saiu. Ele lutou uma guerra e saiu fora. É que a ordem cronológica, tecnicamente falando, é tipo: o sol já era. Isso é um detalhe muito importante da série, né? O Sol, ele foi um protótipo dos Gears. Né? Ele era um cientista, então tava ele, aquele cara lá e uma outra minazinha. Eles faziam parte desse projeto Gear. O Frederick foi o primeiro Gear, por assim dizer, né? Ele foi um protótipo aí do projeto que teve lá suas falhas e seus acertos. E depois a minazinha lá foi se tornar o que a gente chama de Justice hoje, né? É. E, inclusive, quando você derrota ela lá com o Sol, eles têm um diálogo muito bacana, né? Do tipo, puta, eu queria voltar pra aquela época em que nós três conversávamos mais de boa, né? E fica no ar essa questão de que eles eram conhecidos, eram meio próximos, né? Tem a outra questão que surgiu no X com o advento da Dizzy, que tem uma ligação aí meio forte com a Justice, não só o especial, né, o Overdrive das duas tem o mesmo nome e tem um motivo muito específico isso, E, teoricamente, o Cliff, quando ele era pivetinho, ele foi salvo pelo Sol. E isso daí motivou o Cliff a futuramente formar O Shinsekidan. Exatamente. Aliás, o que seria o Shinsekidan, que é aquele primeiro exército do cenário lá? Peraí. Agora eu fiquei confuso. Opa. O Cliff, no primeiro Guilty Gear, já tá velho, idoso e maltrapilho. Exatamente. Sim. Tem até nas artes do Accent Core, eu lembro que tem uma versão dele novo ainda, com a mesma roupa. Parece até aquela mulher do Tenshimuyo. A Livinha. Parece igualzinha ela. E ele foi salvo. Quando ele era novo, o Cliff novo foi salvo pelo Sol. Sim. Isso. Então o Sol é velho pra caralho. Sim. É isso. Ele passa um 300 ou 400 anos. Ele passa de 200 anos, né? Eu espero que isso não tenha absolutamente nada a ver com uma obra que também tem tudo a ver com Guilty Gear, que é o Bastard, né? As semelhanças são muitos detalhes aí que batem, né? Mas aí o Cliff... Aliás, a história do BlazBlue também é meio que uma leve reciclagem da história do Guilty Gear, né? Tá mudando alguns membros chaves da história. Eu entendi que o BlazBlue, ele teoricamente ele acontece um pouco depois do Guilty Gear. Eu entendi que é uma coisa semi-sequencial, né? Mas ficou muito buraco aí. Quantas dezenas de anos depois da descoberta da magia e do início do projeto Gear se passa o Guilty Gear, então? Uns bons séculos. Séculos, né? Então o jogo se razoável. Passa... Bom, o Cliff cresce, fica fodão. Durante aí a jornada dele, ele salva um molequinho que ele adota e que futuramente a gente vai chamar de Testament. E... coitado de Gear. Pois é, né? O cara tá no meio da guerra, mas o cara não sabe, né? E no meio dessa guerra também, os Gears atacam o Japão, porque... Por algum motivo, os Gears... Sim. Por algum motivo, cara não gostava do Japão. Sei lá, aquele era o anime favorito dele, vamos destruir essa porra. Quem é aquele cara? É o chefe do Projeto Gear, um cientista fodão e que parece que não tem mais nada de informação sobre ele, a não ser de que ele odeia um monte de gente. Ele é aquele cara. Então os primeiros Gears foram o Sol... A que viria a ser a Justice, né? Isso. Que. Curioso, né? O Guilty Gear, né? Tem gente que parece mulher e é homem, e a que tem uma trozoba azul sentando pra fora é uma mulher. É uma mina, exatamente. Isso, Japão, senhoras e senhores. Impressionante. A Testament e um terceiro que é ele próprio. Esses foram os três primeiros Gears, foram eles. Ano Otoko, Sol Bad Guy, na época Frederico, e. Entendi. Mas assim, de alguma forma, o líder dos Gears mesmo se torna Justice. Isso, né? Que cria a rebelião. Ela foi feita já com um propósito, né? Eles chamam, inclusive, ela de Commander Gear, né? Sim. Os outros... É o Gear que manda nos outros. Exatamente. Os outros Gears, eles são semi-programados a obedecer Gears do tipo Commander, né? Teoricamente, a Justice foi a primeira e haveriam mais... Gears do tipo Commander. Inclusive, depois, quando você tá lá jogando com o Sol, no primeiro a Justice tenta controlar o Sol, e aí que ela... Peraí, mas você é um Gear e não é um Gear, então você... Aí ele vai e tira aquela... Ele tira o Fire Seal, né? Que é um... o selo do fogo. É um aparato que ele mesmo desenvolveu pra limitar a força mágica que ele tem, que é um negócio meio descomunal, e se ele não controlar, ele realmente vai explodir metade do planeta. E aí que as histórias começam a ser reveladas, né, pro jogador. Que o Sol, na verdade, é o pirocudo da história toda. Ele é o Gear culpado. Essa questão do Gear culpado, inclusive, né, talvez não seja a melhor nomenclatura pra ele, né, mas você percebe que ele quer acabar com os Gears... Ele sentiu aí que a humanidade começou a ir para um lado completamente errado. Ele é o culpado, ele se sente culpado porque ele participou. Exatamente, né? Ele foi o... Eu entendo que ele foi um dos caras que fez acontecer, né? É, ele deixou acontecer, na verdade. Mas é evidente que a intenção deles ao criar o Projeto Gears era de alguma forma atacar a raça humana. Arma de guerra. Não só guerra, como arma, né, de guerra, né? Não tinha aquele lance de fazer ferramentas de trabalho, talvez. É, né? Coisa meio Mega Man X, assim. Isso daí, quem assistiu Iron Man 3 deve lembrar desse dilema aí, né? O cientista, ele começa com uma boa intenção e aí acontece alguma coisa no meio do caminho, a boa intenção dele vira uma arma de guerra. Não foi diferente com os Gears, né? Os Gears atacaram o Japão porque os japoneses tinham o tal do Ki, que era uma forma um pouco diferente de magia e que o pessoal não entendia muito bem ainda. E que era uma coisa que rivalizava com a magia que alimenta os Gears. É, então, tanto que no lore do Guilty Gear, os japoneses são uma raça em extinção. O Japão foi pro saco. Eles explodiram o Japão. Como se fossem animais em extinção. Exatamente, eles são protegidos pelo governo. Tem um que outro solto por aí, né? Você tem a Baiken, que sobreviveu a um ataque. E é mancomunado com aquele homem. É. Aquele cara. A Mei. Que... A meia japonesa, mano. Tá mais do que óbvio. Inclusive, se você pega os jogos mais recentes, né? Você pega o Ascent Core, por exemplo, o Plus, que tem um story mode. Você pega o story mode da meia, justamente ela indo atrás dessa história dela ser japonesa. Você vê que o Andy Mito entra na jogada. Em um dos finais, eles meio que vão partir pra uma jornada pra descobrir o passado dela. O Johnny sabe que ela é japonesa, ele não quer deixar ela descobrir, por motivos óbvios, né? Porque ela vai proteger o Eliseiro, né? Filho da puta. Ela deve ter suspeitado como ela viu o olho puxado no espelho a primeira vez. Mas esse problema é, com o artwork não dá pra atacar. Pois é. Pô, isso que eu ia perguntar, cara, a Ino por acaso é também ou não? Ino, inclusive, acho que é o segundo mais redondo da série, mano. Acho que a Ino não é japonesa, não. Não, a Ino, ela é... Ela é Gear também. É, ela é Gear. Right. Os caras da Ordem Sagrada, eles não são Gears, né? Eles são humanos. Não, eles são humanos, exatamente. Porque eles têm a maioria deles usam umas armas sagradas lá, né? Inclusive a própria Furaiken, né? Que é a espada do Kai, né? A Thunder Seal, né? A própria arma do Sol, que ele... Quando ele entrou na Ordem, ele pegou pra ele, saiu com ela e ninguém falou nada. É, porque quando ele era Order Sol, ele usava aquele tacape de pedra. Teoricamente, é o mesmo equipamento. Porra, como ele, assim? Ele, como um bom cientista que é o nosso querido amigo Frederico... Ele pegou um tacape de pedra e transformou na serra elétrica de fogo. É isso. É, mais ou menos isso. Na verdade, ele pegou um tacape de pedra, que na verdade era uma fonte semi-infinita de fogo, e melhorou ela. Aí sim. Tipo, sim. Você pegar esse pedroscão, vou instalar um motor, você vai ser uma serra elétrica pegando fogo. Vem cá, neném. Beleza. Isso aí, mais um pouco o cara vira um Space Mariner, né? Mas enfim, né? Surgiu aí a questão da Disney no Guilty Gear X, que depois o pessoal foi descobrir que ela era meio Gear, e essa questão do meio Gear bateu na cabeça de muita gente, porque... Ninguém sabia que dava pra ser só meio. Também, mas o pessoal, na verdade, eles já foram um pouco mais além desse pensamento, né? Porque o especial dela lembrava muito o especial da Justice, né? Usava a barra inteira, tinha um delay, tem o mesmo nome, né? O Gamma Ray. Não, rajadão. E é um rajadão, né? E quando você pega aqueles dramas CDs, né? Que é uma coisa que nós, meros mortais, não temos muito acesso. Disso aí a gente não pode brincar. Então aí fica evidente ali num diálogo que eles têm, né, a Dizzy com a Justice, em que a Dizzy chama a Justice de mãe. Oi! Então ficou aquela coisa do tipo, né, o japonês lá, quando ele pegou o drama CD, ouviu isso daí, ele deu um pause, o cara foi tomar uma água. O cara sentou e começou a masturbar os neurônios dele, né? Então, vamos lá. Então, aquele protótipo de Eva tem um útero ainda, né? Né? Eu acredito que a essa altura do campeonato a ciência já tá um pouco mais pra frente desse ponto. Então, a gente imagina que a Dizzy foi feita no laboratório. Eu me lembro que tem um final de alguém do Guilty XX em que o cara chega num laboratório com vários tubos anos com coisas bem similares à Disney em diversos estágios de crescimento. Eita, a Disney ela foi feita em laboratório, ela foi feita junto com parte da genética da Justice. E aí fica aquela coisa, né? Chama o ratinho, quem que é o pai dessa criança? E aí ficou aquela questão, né? Se era o Sol ou se era aquele cara lá, né? Ele não é o pai, ele não é o pai. É, mas aí não seria meio... Ela não seria meio Gear, né? Seria Gear inteiro, né? É, então, essa bem que, questão... Se bem que o Sol não é totalmente Gear, né? Então, aí que entra a brincadeira, porque aquele cara lá também não é Gear. Entendi. Ah, ele não é Gear de modo algum. Exatamente, ele virou uma coisa completamente diferente. Ele era um humano, né? É, ele era um humano até certa parte da história. Conforme ele foi estudando essa ciência nova, né, da magia, ele se tornou uma outra coisa que não é um Gear. E isso não fica claro nem no lore, nem nos story modes, nem nos dramas CD. O próprio Daisuke Shoatari, ele quer deixar isso como um trunfo para futuros jogos, porque... É uma vontade de gritar Grimório? Storyline basicamente é a batalha entre a Ordem Sagrada e os Gears que estão constantemente atacando a humanidade. Exato. E onde é que o Sol se enfia nesse meio se ele não tá nem totalmente de um lado nem do outro? Ele tá meio de anti-herói, tá meio de Wolverine ali, né? É aquela coisa assim, levantou um Gear, ele derruba. É mais ou menos isso, porque ele nas suas peregrinações mundo afora aí, vendo o que os Gears estavam fazendo, o que os humanos estavam fazendo... ele, com o pouco de senso de humanidade que ele ainda tem, ele decidiu que ele vai exterminar os Gears. Ele meteu isso na cabeça dele, ele tem os meios pra isso, e é isso que o cara se dedica a fazer, porque o cara no modo de ferro... Exatamente, né? Só aquele outro cara lá, né? Mas no próprio story mode do Sol, eles chegam a se confrontar e o Frederico fica de joelhos sem ter muito o que fazer. E aí fica no ar essa questão do embate entre os dois. Nem no Overture isso é muito bem explicado. Mas o Overture é essa história. O Overture já é uma coisa meio viajada, né? Acho que o pessoal cheirou do potinho errado na hora de fazer o Overture. Eu gosto do jogo pra caralho, mas aquela história não desce ainda não. De forma alguma, né? Só de pensar que o Kai teve um filho já me parte o coração. Ele teve um filho? Tem. Como é que chama? É aquela coisa que anda com o Sol durante o jogo. Como é que chama? Sim, não é? Sim. Nossa. De pecado, né? Ele, então, acho que a arma dele é uma bandeira, que é inclusive a bandeira lá do país, lá que eles têm. Enfim, é o Kai virou o rei. É, virou uma bagunça lá. Detalhe, você lembra quem que é a mãe da criança, né? Não, peraí, quem que é? É a Milha, por acaso? Não. Inclusive, eu lembro que no primeiro jogo, meus camaradas, eles pegavam o Kai, pegavam a Milha e achavam que os dois eram irmãos, né? Que os dois eram um olho azul. Eram iguaizinhos, né? O pessoal, eles são irmãos. É, dois europeus, né? Até a gente cair a ficha que não tinha absolutamente nada a ver, né? A Milly, inclusive, faz parte lá da Guilda dos Assassinos. Ela tem aí a outra parte da novela. Dela, né? Zato, né? Então, a outra parte da novela é justamente essa, né? Que o Zato, que ficou como líder da Guilda, depois que o Slayer saiu de férias. O Venom, que era um cara terrivelmente apaixonado pelo Zato, né? Um caso aí mais do que assumido de homossexualidade. Que isso, gente? É. Pô, o cara, inclusive. Que absurdo! O cara, inclusive. Coisas aí. É. Isso é até pouco, cara. Lá no Japão, isso daí é muito mais brando do que pra nós ocidentais, né? Ah, mas assim, o Venom é um cara que anda por aí praticamente sem camisa com um taco de sinuca, né? Você não sabe. Pera aí, olha só como é que o neguinho desmoraliza agora o personagem que eu gostava. Olha só. Venom, você não pode fazer isso. Os dois estão sendo homofóbico. O senhor está sendo homofóbico. Não, eu só achava que o cara era homofóbico. Espadaúdo, aí ele não é mais. Não, ele, espadaúdo, ele joga sinuca ainda, talvez, no máximo, né? Ah, mas ele pega no taco, né, cara? Esse aqui, ele é um cara cego que joga sinuca, cara. Sinuca com pessoas. Os dois são cegos, né? O outro também, quer dizer, cego. O Zato arrancou a própria visão porque ele tá na sombra lá. Só que isso é errado, então é ele. O Venom, tecnicamente, ele não é cego, né? Ele só deixa o cabelo na frente, que ele tem aquele... Ele tem aquele... Que ele tem aquele símbolo bizarro lá no cabelo dele que faz não, parte do... O Venom, tipo, ele ignora que ele tem visão pra poder ver com a mente. É assim que ele trabalha. É, também pra poder iluminar aqui na sombra, né? Assim como... Né? Aí fudeu que a sombra arrancou o que ele tinha de humanidade. Qual é o papel da guilda dos assassinos no meio dessa história toda? O Slayer, o Venom... Exatamente. A própria Milia e também o Zato. São, acho que são os quatro, né? Que... Isso. Ah, o papel deles é... Na verdade, não era. Era uma coisa mais política do que qualquer outra coisa, né? É, eles assassinam líderes de países, assim. Exatamente, né? Mas... Então, metade das intrigas que existiam entre os países, eles eram resolvidas dessa forma, né? Eles chamavam a guilda e falavam, ó, eu quero aquele ministro ali morto amanhã. Eu quero aquele presidente ali. O motivo do jogo é pra descobrir quem foi que tentou matar o presidente do país dele, que é Zepp, o continente aéreo, que leva a gente a acreditar que é a Rússia. Quem é potente? Isso. É, com esse nome não é, né? É meio difícil se enganar, né? Tipo, né? E o cenário dos caras. O chefe, o presidente de Zepp também é a cara do Stalin, de bigodudão. Entendi. Então, a gente tem basicamente aí três forças, né? Tem a Ordem, a Guilda dos Assassinos, representadas no jogo, a Ordem, a Guilda dos Assassinos, os Gears e o Sol Bad Guy, que tá ali no meio de campo, né? O Sol, na verdade, ele faz parte de um que a gente pode chamar de quarto grupo aí de caçadores de recompensa, né? Que aí a gente joga o Chip, né? A gente joga o Chip, a gente joga o Grid. Mas aí que tá. No começo ele quer matar, ele quer vingança em cima do. Do Zato, tecnicamente falando, né? Que ele que o matou. Zato matou o mestre dele. Exatamente. E. O mestre ninja do mundo. E que me ensinou o cara a falar japonês, velho. É. Tenta que fazer. Falada na costa? Os golpes do chip são sushi e sukiyaki. O especial Espetáculo. Dele é o Fujiwara Geisha. Eu preferia só quando era o Alpha Beta e o Gamma Blade mesmo. É. Inclusive, num dos finais dele, ele procura o Andy Mito pra ensinar ele a falar japonês corretamente. Fantástico isso, cara. É, então aí você tem outros personagens, você tem a Jam, você tem o Bridão, você tem... É, a Jam é caçador de recompensa, mas com motivo um tanto quanto bizarro quando a gente olha o resto do jogo. Ela quer abrir um restaurante. Ela quer abrir um restaurante, ela quase sempre consegue abrir o tal do restaurante e quebra porque ela não... Sempre estoura um restaurante dela numa treta qualquer aí. Normalmente é ela que causa treta e ela só que quebra. Cria um restaurante chinês, né, cara, pra promover a culinária dela. O Andy Mito, ele é mancomunado com o... Aquele cara. Tocou, né, com aquele cara. Mais ou menos. Ele acha que a expressão dos japoneses tem alguma coisa a ver com o cara, então ele vai ficar com o cara até ele saber a verdade. Entendi. Então, na verdade, ele tá só interessado em saber o que aconteceu com o povo dele, né, não é que... Exatamente, exatamente. Inclusive... Ele acha ridículo um povo forte como o Japão ser, assim, preservado, ser mimado, né, mal sabido. Ele não é muito, ele não é muito fã dessa ideia de ser protegido. Inclusive, ele foge dessa proteção do governo o tempo inteiro. Esse governo que protege o Japão é o governo... Seria um governo mundial. É um governo mundial, né? Isso. É mais um conselho, né? Conselho. É tipo uma onda. Ou seja, cara, você é muito preconceituoso agora, por exemplo. O Japão é o Israel do mundo de Guilty Gear, né? Tipo isso. Quase isso. Tipo. Quase isso. Entendi. Acertou na mosca pra mim, cara. Não passa muito disso, não. É, tá todo mundo preconceituoso comigo aqui. Eu tô bem, tô alinhado. Cara, eu tenho uma pergunta, que eu não sei se vocês já falaram, porque eu não lembro do nome de todos os personagens, mas a garota da chave. Aba, né? A Aba, na verdade, é um negócio meio complicado. Porque... Ela é a última criação daquele cara, na verdade, né? É, mais ou menos. Na verdade, mais ou menos. Existia aí um outro cientista que achou o Paracelsus, que é a chave, tá? A chave, ela é uma arma viva, ela não é um Gear. E ele criou a Aba no laboratório e ela vivia dentro dentro desse laboratório. E um certo dia o cientista sumiu e ela ficou sozinha lá no laboratório, só ela e o Paracelsus, né, a chave. E um dia eles resolveram sair do laboratório. Então, tipo, a história deles, no, quando foram apresentados, né, no Slash, eles não foram, assim, muito bem apresentados ao jogo. Então o pessoal viu o personagem, mais ou menos isso. Aí, conforme avançou aí um pouco o jogo, criaram, né, um story mode pra ela, justamente que ela vai atrás das coisas aí, que você descobre que o Paracelsus, na verdade, é uma arma viva, antiga, é, que tem aí algum contato com o projeto dos Gears, mas... Eu quero gritar Grimório de novo, posso? Então ficou uma coisa meio no ar, né? É. Junto com o Slash, né, eles colocaram também uma versão jogável do Robokai, que é uma questão também muito que... cabulosa. Robokai é fenômeno. O pessoal reclama muito desse Robokai porque... Ele é roubado, eu sei. Ele esquenta. Não só isso, né? É, mas o pessoal ficou muito tipo, por que o Kai, né? Eles queriam que é um robô sol? É, então... Seria muito mais prático. É, Kai... que ele é mais um joke, né? Tipo, um alívio cômico, assim, sei lá. É, Kai é o atual líder da Ordem. É, da Guild. Não, da Ordem. Da Ordem. Depois que o Clip aposentou, ficou o Kai. O Clip só tem no primeiro jogo, inclusive. Aliás, aposentou e morreu, vale dizer. É, ele morre na luta com a Justice e, assim, na ordem cronológica da história, né? É, o Clip enfrenta a Justice, o Clip morre e o Sol resolve a parada. É, mais pra frente... Quando você joga todos os jogos, lê todas as entrevistas do Ishio Atari, ouve todos os dramas CDs, na verdade você descobre que é a coisa um pouco mais complexa, né? Tem uns loopings temporais na história, aí entra a Inô nessa brincadeira, porque é ela que possibilita esses pulos dimensionais. A gente entra no mérito do Axel, que ele é um jumper, né? Ele é um viajante temporal. Ele é temporal e ele. Só que ele não controla isso daí. E aí a gente vai entrar numa outra questão engraçada, que é o Zappa. Ah, eu ia perguntar dele também. E porque o Zappa, ele também brotou no jogo e ele tá atrás do Dr. Baldhead, que hoje é o Faust, né? Faust. Isso. E ele tá justamente buscando tudo, ele tá justamente buscando aí uma cura pro problema dele, e o problema dele é que ele é assombrado por alguns espíritos, e um espírito em particular que lembra bastante a mina do chamado, né? Inclusive o spoiler dele. Ah, essa que é a TV, falar, né? Exatamente. É o stand dele, praticamente, né? Quase isso. É tipo, só que isso. A questão, na verdade, é o quê? Que esse espírito que tá atrás do Zappa era a antiga namorada do Axel, lá de 1980 alguma coisa, quando o Axel deu o primeiro time jump dele. É, o Axel era um vigilante nos anos 90, limpou a própria vizinhança do crime, bem Final Fight, assim, e na hora que tudo ia ficar em paz, ele saltou do tempo sem controlar isso. É, e aí a mina dele entrou em depressão, o escambau, virou um espírito errante e por algum motivo encostou no Zappa e ficou. Virou o encosto. Pela zoeira que fazem com o Zappa, a explicação que dão pros espíritos encostarem no Zappa é a cara de bunda que ele tem. O cara tem um coração na testa e um no peito, pô. O cara é o arqueiro da She-Ra, praticamente, também. Eu prefiro chamar de campeão. Só que não. Assim, pela cara de bunda e a atitude blasé que ele tem pra tudo, os espíritos encostam nele pra ver se eles animam o cara. Essa é a explicação que eles dão. Que fantástico. Fenômeno. O Guilty Gear 2, a cronologia, ele vem, tipo, bem depois, assim, mais no futuro ou não? É, mas então, aí já aconteceu muita coisa, né? Incluindo muita coisa que a gente ainda não sabe como aconteceu. É, uns buracos meio cavalares. É porque nem jogo de luta ele é, né? Ele é mais um jogo de ação, estratégia, assim. Ele é um RTS Final Fight. É. What? Um RTS Final Fight. Tá certo. É, eu vou falar também que eu entendi. Durante as guerras aí, eles encontraram uma série de laboratórios, etc, etc, etc. E depois que o Kai teve contato com a Dizzy, né, lá no UTX, ele descobriu que existiam outras coisas além de Gears, né? E essas outras coisas, elas ainda lembravam muito um ser humano, em muitos aspectos. E numa dessas aí ele encontrou uma espécie de orfanato que tinha abrigado uma pessoa mais ou menos como a Dizzy, que também foi criado em laboratório, também teve aí toda uma história conturbada, e ele teve uma afeição muito grande aí com essa pessoa, e futuramente essa pessoa deu luz ao filhinho do Kai. Só que por algum motivo o contato com essa pessoa que eles... a gente não tem muita informação sobre isso, até tem uma que outra artwork aí quase não oficial. Jogo de luta, ele seguiu a linha que a Capcom está seguindo até hoje, né? De reatualizar os jogos com versões revisadas, com personagens. Tem uma novos. Street Fighterização, sobretudo do X2, né? O X2 tem 15 mil versões. Começou no X, né? Porque saiu o X Plus, que deixava aí uma série de coisas um pouco diferentes, né? Do Guilty Gear X normal. Tinha Justice e o Cliff disponíveis para você jogar, e tinha alguns balanços, assim, né? Que nem o Sol tinha dois combos lá que tiravam 70% do life, uh-huh. E você não tinha muito o que fazer a respeito, né? Que bonito! E é uma coisa, assim, mega simples, cara. Eu acho que eu lembro quando até hoje, né? Você dá um pra frente high slash, dá dois hits, já foi, tipo, um sexto do life. Um pouco. Você dá um gun flame logo em seguida. Você não precisa nem dar o Roman Cancel, que aliás é um recurso que na época era muito, aspas, né? Muito inovador, né? Roman Cancel. O Pop já fazia algumas coisas parecidas, mas não com a mesma mecânica. Que você conseguia cancelar a animação do seu golpe, torrando sua barra especial, e você resetava o frame do bonequinho. Você podia fazer literalmente dois golpes num só. Aí se a gente for entrar nisso aí, vai virar ciência de jogo de luta, cara. Sim, isso vale, aí, isso vale, vale um tema, hein? Também vale. Isso daí a gente pode fazer uma pauta só disso, porque isso daí é muita... Muito, vai longe. Ciência do esporte. O XX, que foi o que eu mais joguei, provavelmente depois do ao lado do primeiro, o X eu joguei muito pouco. O XX tem o Reload, o Slash, Accent Core, Accent Core Plus, Accent Core Plus R, que saiu agora. Isso. Isso é uma versão pro Vita, até, não teve nem pra console. Vai sair pro console em setembro, outubro. Inclusive eu tô esperando loucamente por isso. A minha namorada, inclusive, pegou o R na PSN japonesa, porque ela queria jogar o jogo em japonês, porque ela, enfim, ela é japonesa. Ela é japonesa, ela curte as coisas em japonês. E eu dei uma testada no jogo, tem umas leves diferenças aí no gameplay de alguns personagens, eles quebraram algumas coisas, fizeram um balanço que mudou o gameplay de alguns personagens, né? Isso aconteceu também de uma versão para outra do jogo. Do XX pro XX Reloaded, por exemplo, eles mudaram alguns comandos, né? Eles inclusive separaram a move list em, né, um modo normal, modo X. Se você escolhe o personagem com modo EX, ou sua move list é completamente diferente. Eles Black Blue de novo, quase isso. Eles reciclaram as animações que tinham no X, que do X pro XX a animação de alguns golpes mudou. Então, eles foram reaproveitando tudo isso daí. Quando você pega hoje o XX Accent Core Reloaded Plus, Ultra, etc, etc, etc, buceta, enxofre, satã. Você tem lá a versão genitálias flamejantes. Você consegue usar todas as versões que foram feitas. Então, por exemplo, você pega lá o Kai versão Slash, Kai versão Reloaded, Kai versão X, Kai versão primeiro Guilty Gear, inclusive com aquela marotagem de encher a barrinha secundária de ataque, que só foi ser reaproveitada no Order Sol. Inclusive, pouca gente, eu não sei nem se vocês sabiam disso, mas pouca gente que jogou o primeiro Guilty Gear É, com certeza eles enfrentaram os bonequinhos, né, da máquina, e tinha um momento lá que você viu o cara, tipo, carregando alguma coisa, né? Direto. O cara ficava preto, começava a sair umas faíscas do carinha, e você ficava, caralho, o que é esse negócio, né? Como é que faz isso? É, aí que tá, cada personagem, ele tinha um golpe que você podia dar um charge, por assim dizer. Você, por exemplo, você dava o Zato. O Zato, ele tinha um golpe lá que era dois pra frente slash, saiu uma broca do chão. Um brocão. Dois pra baixo high slash, a broquinha saia mais longe. Se você fazia a broca com Dust, né? Inclusive o Dust foi uma adição aí no. Na parte técnica do gameplay dos jogos de lutas, né? É, exatamente, né? Que o Dust é aquele botãozinho que você aperta e você solta um ataque, que é overhead, ou seja, se você tá agachado, você toma, sente e chora. E você joga o cara pro alto, vai atrás e espanca o cara loucamente sem ele poder fazer nada. Juggling. É, o air combo. Mas a gente pode chamar de air combo, né? Joga o cara girando no ar bonitamente, né? Isso, inclusive. Inclusive dava um efeito na tela que não tinha nenhum jogo, né? Era um negócio muito bonito mesmo. Então aí você faz o golpe com o Dust, ele carrega, e aí quando você solta o golpe, depois o golpe saía tipo melhorado. Então você fazia a broquinha do Zato, carregava, você soltava de novo, saía uma broca gigantona. Você fazia então, isso. Se você fazia outra versão, saiam três brocas. O cara não tinha pra onde correr. É, então, porque, né? Diz que de longe o mais cretino de todos era o do Sol, né? Que você conseguia dar um charge no Volcanic Viper, né? Que é o anti-aéreo dele. Ele ficava igual o dele, com o Dragon Star ligado. Exatamente. Que, inclusive, acho que deve ser o especial mais apelão da face da Terra, né? Então, a primeira vez que eu descobri a Baiken 1 foi porque eu matei o Justice só ligando o Dragon Star, cara. Dragon Install e Net Shoryuken Thermator! Comia a barra toda, era uma coisa bonita, mas a galera não gostava, não. Eu já tive que sair na porrada por causa disso aí. Então é assim, né? É, tem muita questão da mecânica do jogo que eles foram reaproveitando nos jogos futuros. Inclusive animações de golpes que mudaram. É, tem um golpe específico aí do Kai, que era aquele Hadouken pra trás com chute, né? É um anti-aéreo, né? Que ele pula. É, exatamente. Então, uma filaçãozinha de Jesus essa daí. É, o pulão, que ele gira e mete a espada dentro das pernas. Yeah. Então, é porque a primeira animação desse golpe, ele dava um mortal pra trás e batia, tipo, pra cima. E no X, e mais pra frente eles alteraram a animação desse golpe, ele dá um mortal pra frente e dá um golpe meio que circular, que também levanta o oponente, mas a animação e a range do golpe são completamente diferentes. A forma como você comba isso também é completamente diferente. De um jogo pro outro, um personagem que não mudou direito foi o Sol. É que aí que tá, né? O Sol, as mudanças que eles fizeram nele foram bem sutis, né? Foi a questão do, por exemplo, do Dust Loop, foi a questão do Fafnir, foi a questão dos frames de Fake Roman Cancel, que, tipo, são coisas muito, muito, muito específicas, muito, muito detalhezinho. Os outros personagens não, eles, tipo, mudou a animação inteira do golpe, mudou muito a mecânica, inclusive no, se eu não me engano, acho que foi no Slash ou no, não, foi no Ascent Core, que eles inventaram aquele Force Break, né? Uhum, o negócio de proteger de golpe queimando sua barra de turbo, né? Mais ou menos, não, isso daí é o... É tipo um parry que eles fazem, né? Esse Force Break é um golpe especial que você faz, que gasta um quarto da barra de especial, que você faz com o Dust. É isso. Que foi pra mimicar o sistema que eles tinham antigamente, mas sem a necessidade de você ficar carregando o golpe. É, no Slash, todo mundo ganhou um golpe novo. Todo mundo aumentou a move list. No Accent Core, alguns desses golpes viraram Force Break, né? Que nem o Jack Round do Johnny, que era um cúmulo do apelo no Slash, que você podia ficar fazendo à vontade. Ele atravessa meia tela invencível, dá counter, deixa o cara stag. Cara, é muita apelação. E no Accent Core, eles limitaram isso pra um Force Break, né? Então você tem que gastar especial pra soltar esse golpe, o que, na minha opinião, é mais do que justo. Eu que jogava de Johnny no Slash, não dava a menor graça jogar com o Johnny, porque ele era muito apelão. Zerava no Expert e via final completo só nisso, né? Não só nisso, mas tipo, você conseguia fazer. Olha só a falsa madeixa da criança, não só nisso. Nós temos alguma coisa a acrescentar sobre o Guilty Gear e Suka, ou a gente pode fingir que... A gente pode fazer um comentário, assim, pra registro histórico, né? É, eles quiseram, eles usaram aquele recurso de dual lane, né, que eu acho que foi um negócio bacana, que me fez lembrar aí um Real Bout muito antigo. Real Bout antigo, é. É. Já não é mais Naomi, a Atomic Wave, né, é o primeiro a mudar, saída na... O primeiro Guilty Gear, de fato, isso também não era, não, homem, é, mas... É, foi quando a Sam conta sua vida pela SEGA, né? É, mas é, o Isuka é feito na placa Atomic Wave, da SEGA. Que gerou o incrível King of Fighters Neo Wave. É! É! Do Dizzy com frame reaproveitado. Nossa, que nossa senhora. Ai, meu Deus. Que é aquilo, meu pai? Pô, seu Goku, que você lembrou disso, cara? Tinha coisa melhor pra você lembrar da Tommy Lee, sei lá. Tem o Roku Troken, Roku Troken. É, inclusive, vocês tocaram no assunto aí do Gizzy, né? Todo mundo lembra do especial que ele tinha, que o Rock Howard herdou e que o Order Soul faz uma homenagem aí singela, e que todo mundo deve lembrar que é a coisa mais apelona da face da Terra, porque se o cara tá com pouco life, ele emenda automaticamente o Destroyer e acabou a brincadeira. Excelente. Coisa que legal. Então, mas é assim, que o Destroyer, desde o primeiro, não mata mais os dois rounds, ele só arranca um fora um. Ainda assim, a questão é, sempre foi o campeonato, né? Lá no Japão você tem lá o Togeki, né? É, tem aquela questão dos tires, né? Personagem tal é mais apelão, personagem tal é menos apelão, personagem tal é tire A, personagem tal é tire F, enfim. É, conforme o jogo foi sendo balanceado e rebalanceado ao longo das suas versões, essa tire aí, ela foi mudando bastante. Sim. Inclusive, esses balanceamentos foram feitos com base nos torneios que rolavam lá no Japão. Guilty Gear hoje é um jogo balanceado? Balanceado, cara, depende muito do que você chama de balanceado, viu? Balanceado do livro, assim, o primeiro jogo, o Guilty Gear original, é de uma época, balanceado. 98, em que os jogos de luta... Assim, eu vou adiantar que hoje a única coisa que eu acho balanceado é Tekken. Mas... Nossa, como assim? É o único que eu acho balanceado, ou mais perto disso. É, 98, etc. É uma época que os jogos de luta não tinham essa... Não tinha feedback, né? Não tinha feedback. Também não é questão de preocupação. Mas eu não percebia, pelo menos nessa época, personagens com a desvantagem absurda em relação a outro em determinados jogos, como o The King of Fighters, por exemplo. Da 98, por exemplo. Eu não vejo diferença absurda entre o Daimon, que eu acho um personagem... um pouco acima dos outros, pra, sei lá, o Shoei, que eu nem acho abaixo, mas é que eu não gosto de jogar com ele. Eu não sei. É, então, assim, eu não vejo essa diferença. É o contrário de, por exemplo, hoje em dia, você pegar um Marvel vs. Capcom 13 e comparar o Wesker com o Chris Redfield. O Wesker é muito melhor que o Chris. É, na maioria dos matchups, assim, a forma como ele funciona no jogo é melhor. Você pode não gostar de um e preferir outro. Eu prefiro o Chris ao Wesker, mas eu vejo o Wesker como um personagem melhor. Muito melhor. Certo. Nerfa, continua. Pois é, então assim, o Guilty Gear hoje, como é que ele se posiciona nessa... Ele ainda, a gente não consegue considerar ele como balanceado justamente por essa questão das tires. Mas né, quantas tem? Chama. Porque se tiver três tires, por exemplo, eu acho razoável. Não tem três, cara, não. São sete. É, mais então, ou menos. Tá fraco. Tecnicamente são sete, então assim, é muito escroto, porque por exemplo, você pega hoje, a última versão, você pega o Zato, você tem uma série de combos que você não tem como fugir. Você tem uma série de setups aí que você consegue travar o cara de uma forma que o seu combo é completamente safe, o cara não consegue dar counter, o cara não consegue sair, o cara não consegue cortar, e você dá dano de graça no cara completamente safe. E você tem outros personagens que você sofre horrores pra você fazer a mesma coisa. Você tem o Slayer, por exemplo, que por muito tempo foi um Tier A, né? Foi um Tier alto, que ele também tem muito frame de invencibilidade, um dano muito alto. Praticamente todos os golpes dele tinham. Então, quase todos, né? Porque a maioria deles fazia uso de um setup, né? Você fazia um input que ele fazia uma movimentação e durante toda essa movimentação ele ficava invencível. Então o gameplay todo dele, na verdade, era baseado nisso no princípio, né? Porque essa movimentação que ele fazia induzia o cara a tentar cortar, pra dar um counter. O cara dava um golpe de graça, você ficava invencível, você atravessava o golpe do cara e você dava um counter hit e tirava muito mais, deixava o cara stun, o cara não podia dar air recover, o cara não podia fazer absolutamente nada, né? Inclusive, a gente tocou nesses assuntos mais técnicos, né? Conforme as versões novas foram saindo, eles foram adicionando mais categorias de status que o personagem pode ter, né? Então você pode status negativo e positivo na parada. Então você, por exemplo, você tem golpe que deixa o cara com status, aspas, né? Arrastando, né? Você dá um golpe, o cara arrasta no chão. Você tem um golpe que o cara... você tem um golpe que deixa o cara stick, né? Tipo, você dá um golpe, o cara cola na parede. Você tem... Você tem status que o cara não pode dar recover. Você tem status que o cara pode dar recover. Você tem stagger, que é um mini stun, que o cara tem que mexer o controle pra sair mais rápido. Então, o jogo foi se tornando cada vez mais técnico. Cada vez mais técnico. E conforme os campeonatos foram ficando cada vez num nível mais... pra esse lado, as novas versões elas foram seguindo essa tendência. Então, você pega, por exemplo, hoje um jogador, por exemplo, pega o K2, né? Que é um jogador fudido de Jhin Curadoberry. Caralho. O cara faz uns combos, tipo, enorme, tipo 10, 15 hits com a Jhin, que vai tipo 90% do life do cara. Tem vídeos muito bons de campeonatos de Guilty Gear do Accent Core no YouTube que valem muito a pena ver. Alguns campeonatos até no Ocidente. Do Team Spook. É claro que os campeonatos japoneses, no caso do Guilty Gear, são os que valem mais a pena você assistir. Incluindo você ver o Daigo Nehara tomando pau de surra louco. Ele inventou de jogar. A alegria desse Daigo aqui é ver o outro Daigo sendo mal, cara. Por que eu não posso ter, porra? Tudo pode. A gente tá de expectativa agora, depois de um bom tempo, né? Só com atualizações do XX pra esse novo jogo, Xerxes. Quando a gente bateu o olho naquele trailer, a primeira sensação que a gente teve foi Street Fighter 4, né? A minha não foi, não. Eu senti um certo amor. Depois que eu vi a movimentação, esse amor foi dando uma morrida, assim. Então, aí o detalhe é que assim, né? Eles quiseram... seguir a onda, né? Fazer um negócio 3D, 2D, um híbrido estranho entre os dois. Ficou bonito, mas você percebe que, por exemplo, o character design mudou um pouco, começou a ir. Aquele Kai cabeludo não envelheceu, não. Aí que tá, cara. Se você pega o Kai do Overture e pega o Kai do XX e tenta traçar um ponto médio, você vai ver que esse Kai do X-Zerg aí... Preenche esse ponto médio. Tem tudo a ver com esse ponto médio. Eu penso no Kai mais velho. Assim. Eu fiquei mais incomodado porque o sol tá muito mais bombado pros lados. Com a trança do Kai, cara. Ele tá parecendo um personagem de Schoolgirls. Pra pensar, ele tá tipo atarracado, assim, sabe? Tá parrudão, tá muito parrudão. Tá parrudo. É. Tá tipo o Ralph e o Clark quando teve a transição de tipo, do 2012. Foi uma coisa assim. Pra esse agora. Faz lembrar um pouco. Pra começar, né? Foi. Eles já eram meio bombados ali. Marombadão de regatinha. Isso. Só cobrindo o mamilo só. Sei lá, cara, eu acho que pra um cara que viveu tanto que o Sol vive, né, é bom de vez em quando você mudar o estereótipo inteiro, né? Você pega ele no primeiro mesmo, ele é um pouco diferente do X pro XX, a impressão que dá é que ele deu uma emagrecida, uma encorpada. E agora ele estourou de novo, né? Agora ele foi jogar num time da Europa e fizeram um tratamento, né, pra ele, né, ganhar massa muscular, né? É quase isso, né? Você percebe aí que ele tá um bocado mais largo, tá com tá um pouco mais... Tá troncudo, tá forte, tá forte. Os otakus costumam chamar isso de triangular, né? O cara tá tipo largão em cima e vai afinando pra cintura, né? O clássico triângulo. É, então... Ou seja, é o jeito que desenhava o lobo nos anos 90, com as pernas pega boi. Mais ou menos isso, né? Assim que nem eu tô vendo aqui o artwork dele, inclusive... Deram uma tratada boa nele, né? Tipo, os esteroides chegaram no século... Chegaram no século 22, cara. Agora é... No século 22, que inclusive tá... Tá meio as pernas dele também tá meio deformado. Então, não foi uma coisa assim... Everybody's upper body day, né? Mas... O foda é que nesse trailer eles mostraram só o Sol e o Kai dentro da engine do jogo, né? No final do trailer tem uma parte animada ali com uma milha redesenhada, com outro figurino. O que eu achei muito estranho, né? Porque se você segue as histórias, os finais, né, dos story mode dela, você percebe que ela aposenta, né? É. Em algum ponto. Aí eu fui dar uma pesquisada, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, fui dar uma pesquisada, não sei se vocês sabem, mas tipo, no X aparece tipo um admirador secreto, fecha aspas. É, o cara que sempre fica atrás dela. Exatamente. Aí no X eles começam a sair juntos, no XX Reloaded eles estão namorando, no Slash eles estão noivando e no Accent Core eles meio que casam. No X-Urge, eu entendi que esse cara foi morto. E ela tá... Jesus! E aí você já viu o que acontece quando a mulher fica brava, né? Isso, TPM. E já aparece o Ed ali no trailer, na partezinha dela do trailer, né? Ou exatamente. Seja, esse pá foi ele. Então, grandes chances aí de que o Ed tem alguma coisa a ver com isso, o que também no, na minha cabeça não faz muito sentido, porque o Ed morreu umas 5 vezes já nessa história. Todas de forma. Ele acha que não dá pra matar essa desgraça. É que ele tá ligado no corpo, ele fica voltando. Esse que é o problema, porque assim, quando eles bolaram essa questão do Ed matar o hospedeiro, eles fizeram isso pra cobrir o fato de que o dublador original do Zato morreu. É, o Kaneki Shozawa. É, aí eles mudaram o nome do personagem pra justificar a mudança na voz. Até aí, ok, é um artifício válido. Só que aí você vai jogando, você percebe que o corpo do Zato, ele vai definhando cada vez mais, né? O Ed precisa de um corpo novo. E em quase todos os story modes dele, a ênfase é justamente essa, né? Dele indo atrás de um corpo novo. Exatamente. Pode ter sido o corpo desse cara aí também, né? É, talvez. Porra, imagina. Mas o estereótipo não é o mesmo. Tipo assim, você vê claramente o corpo do Zato sendo controlado pelo Ed nesse vídeo. Tipo, não é o... Não faz lembrar o corpo do tal do admirador secreto da amiga. Ele simplesmente modificou o corpo do cara. Talvez. É uma possibilidade. Fato é que ainda tem muita pouca coisa, né? Não tem muito trailer. Exatamente. Não tem data, não tem nada, né? Tem um detalhe muito interessante que a gente comentou em uns episódios anteriores aí, que é a onipresença da engine do Unreal, cara. Jogo de luta feito com essa porra dessa engine do Unreal 3. É fantástico isso. Eu quero comprar a licença do É isso que eu ia falar, né? Eu acho que a gente aqui endeusou, né? O Daisuke Shoatari. E eu acho que o mesmo é válido pro pessoal que fez essa engine, que hoje em dia é praticamente a manteiga do pão de todo mundo. Esse é aquele troço lá de Havoc, aquela engine de física lá. O Havoc é fantástico. Os caras estão bem na fita. Exatamente. Mas só saber usar, né? Na verdade. Não adianta. Não adianta você ver jogos de A engine, não, engine. A engine sozinha não faz sucesso, né? Você pega aquele RPG da Square Enix, o The Last Remnant, de 2008, que a Square lançou, e é um Unreal Engine, é uma porcaria. Você entra no cenário, conta 1, 2, 3, textura. é bem bizarro, assim. Aí é programador level 1, né, cara? Ah, sim, com certeza. Sim. É o típico cara que usou cache e não sabe nem como é que solta Hadouken, né? Então, isso é uma coisa que acontece em tudo quanto é cenário. Mas enfim, né, voltando aí pro X-Urge, né, ficou no ar a questão do elenco, a questão da continuidade da história, ficou claro que avançou um tempo, ficou claro... Passou um ano depois do Guilty Gear 2, pelo que andam informando aí. O universo em si do Guilty Gear, ele foi construído de uma forma muito complexa, então você consegue... exacerbar para todos os lados, né? Tanto para frente quanto para trás. Você tem pulo temporal, você tem a linha temporal do Order Sol, que o quem derrotou a Justice foi o Kai, não foi o Sol. Você tem uma série de coisas que acontecem aí no meio da brincadeira que você só percebe se você pegar todos eles, jogar, prestar atenção na história. Aí algumas coisas fazem sentido, mas a questão desse Exurd é justamente essa. Ele vai preencher essas lacunas, ele vai apresentar personagens novos, ele vai continuar com aquela trilha sonora caralhau que a gente tanto ama, ele vai continuar com inovações no sistema de jogos de luta, aspas, 2D, fecha aspas. Então, assim, a expectativa é grande, né? A gente não sabe muito o que esperar, mas a gente já tem algumas expectativas. A gente não sabe o que vai ser entregue, né? Mas estamos aguardando, né? Supostamente vai ser lançado mais alguns vídeos conforme o jogo for sendo desenvolvido. Ainda não tem uma data certa também. Exatamente, a gente só sabe que está sendo produzido e que a coisa está andando, né? E a gente não sabe nem para qual geração vai ser ainda. Existe uma grande chance de que ele saia para o Play 3, para o Vita e para as gerações novas. Vai ser, né, para Fliperama também no Japão, isso aí ainda tem tempo. Ano provavelmente não sai. Não tem nem como. Então, assim, o mais provável é que no começo do ano que vem comece a aparecer aí para Fliperama, etc. E 6 meses depois, talvez lá para o meio de 2014 só, é que deve começar a aparecer em console, né? E aí até lá a gente vai ver como é que tá o mercado, né? Como é que tá a geração nova e como é que tá o mercado ainda, está aquecido ou não pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. O que é curioso é que o Morito Shimizu, o produtor de BlazBlue, enfim, uns caras que manda ali na parada que é grande lá. O que ele tinha falado antes do anúncio desse Guilty Gear novo é que a ideia era criar uma série nova para a geração nova. Eles tiveram Guilty Gear na geração passada, BlazBlue nessa geração e uma série nova para a geração nova, mas não, eles decidiram voltar pro Guilty Gear. O que eu achei curioso, não sei se vão fazer ainda uma outra série nova. Talvez ainda tenha a tal série nova. Ou eles voltem de vez pro Guilty Gear. Eu achei interessante essa declaração dos caras aí que não protegeram a promessa, assim, não cumpriram a promessa até agora. A não ser que a gente considere que esse Guilty novo seja uma coisa muito diferente das anteriores, a ponto da gente considerar uma coisa completamente à parte, né? Só se for, realmente. Mas apesar de que também acho difícil, porque se fosse o caso, não ia ter por que manter o nome da série. Ele vai querer reinventar a roda agora, não rola. De jogos, acabou, estamos acabando. Daigo, oi. Por favor, Daigo, me diga 40,5 motivos pelo qual as pessoas devem jogar Guilty Gear. Você gosta de jogo de luta? Você gosta de sombão? Você gosta de bater nos outros? Você gosta de humilhar? Vai, porra, 40,5. Tengu, 40,5 motivos para jogar Guilty Gear em 140 caracteres. Cara, violência e vários mangás hentai dos personagens femininas do jogo. Cuidado quando for procurar coisas de Guilty Gear no Google, cara, porque... Vamos dizer que tem hentai, também tem a galerinha, né, não sendo homofóbico igual o Mamute, mas tem a galerinha existe material para todos os públicos. Pois é, cara. Exato. Não é legal. Exatamente esse o problema, ter para todos os públicos. Não procure Kai Kiski só o bad guy no Google Imagens, assim, de cara. Vai dar merda. Falei que vai dar merda isso aí. Procura a Lundra com L só. Queria agradecer a todos vocês pela participação. Tengu, muito obrigado. Opa, eu que agradeço, mais uma vez estamos aí. E aí, trouxe o que da E3 pra gente? Cara, eu trouxe cansaço. É, isso. Doença. Pô, brigou. perigoso isso aí. Nunca fique doente nos Estados Unidos, cara. Você vai gastar $1,000, assim. Tô ligado. Eu fiquei no Japão e gastei uma grana desgraçada lá. Pois é. Não fique doente fora do Brasil. A gente reclama, mas aqui pelo menos a gente espera mais uma hora, atendem e é de graça. Pois é. Rictus, muito obrigado aí pela sua primeira participação aqui no do Baixo Frente Soco. Voltaremos em breve com o Tekken. Não demorará muito dessa vez. Ah, é? Assim esperamos, então, hein? Estamos aí. É, inclusive, breve temos que fazer aí um streaming de Tekken 6, fazer um... Ah, a galera tem que ver o King em ação, né? Pois é. Tem que a questão é, tem que chegar no King primeiro, né? Pois é. Inclusive, se tiver com o seu aí, não for fazer nada entre agora e meia-noite, rola uma horinha de Tekken 6. Se o meu tiver aqui, acho que rola. É, Mamute, obrigado, Mamute. De nada, eu ainda tô tentando entender tudo que foi dito aqui, mas tá ótimo. Obrigado pelo convite. Ficamos de orelha hoje, né? Exatamente. É um papel que todo ator tem. Então, pedi aí você. Fala aí, qual é o e-mail do Baixo Frente Soco, Mamute? O e-mail do Baixo Frente Soco é o baixofrentesoco@baixofrentesoco.com, meu filho. Porra. E é isso aí, cara. Acessa o site aí, baixofrentesoco.com. Lá você vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade de tudo que já foi e vai ser, tá sendo, nesse mundo dos jogos. E acessa o site também pra dar um page view pra gente, comentar na postagem, que é site. E acessar o Facebook, o Twitter, o Twitch, o Cacete A4, Cacete Agulha. E semanalmente temos aí os tweets do Devil May Cry, do Xenogears, do Remember Me, que estamos numa fase difícil, né? Prova final do Ninja Inimigo, o Loop Infinito ficou sem internet, eu tô operado, mas estamos voltando aos poucos aí com... Operou o peru? Está sem pé? Estou operado. E sábado agora, dia 20, pra quem ouviu isso a tempo, no Rio de Janeiro, Baixo Frente Pizza 2.5 DLC, vai lá comer uma pizza com a gente, o Daigo não vai poder ir, mas... Ah, eu estarei em São Paulo. Daigo estará aqui conosco em São Paulo. Comic Con em San Diego, Daigo, porra, parabéns, hein, Daigo. Daigo, enfiar Comic Con no teu cu, engraçado. Tá certo, porra, Comic Con aceita até no cu, cara, Comic Con é muito bom. Então é isso, né, com essa falta de dignidade própria, um abraço pra todos vocês, obrigado, até semana que vem com o episódio 144, ou semana depois que vem, não importa. Bora lá quando vem, né? Mas vem, sempre vem. Pode crer que vem. Muito obrigado a todos vocês. Falou. Virou. Virou. Que agora é a hora do Baixo Frente Soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. Os que se incomodam, eu logo deixo loucos. Que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Com a diversão da vez eu enlouqueço, sei. Esse bonde é bolado, a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver. Jogando no Facebook, a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos, pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver. Jogando no Facebook, a gente tá postando. E o Twitter fica lá mofando. Compartilha com os amigos, pra você upar de nível. Prepara. Que agora é a hora do Baixo Frente Soco. Eu gosto de jogos e nunca jogo pouco. Os que se incomodam, eu logo deixo loucos. Que ficam de cara quando toca. Prepara, eu não quis ouvir e-mails e adiantei. Onde desce na vida eu enlouqueço, eu sei. Esse bom dia é domado, a gente tem poder. E o podcast é feito pra você. Vai no Twitch, vem nos ver. Jogando no Facebook, a gente tá postando. E o Twitter fica lá mostrando. Compartilha com os amigos, pra você upar de nível. Vai no Twitch, vem nos ver. Jogando no Facebook, a gente tá postando. E o Twitter fica para